Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar, quem ensina? Quem ensina? Diz, chorume! Chorume? Merda, meu. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to pity as the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric, and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, obviamente, do meu lado direito, ele que só pode ser fruto de um sexo anal forçado entre demônios que praticavam incesto, Wesley Zop. Porra, foi bíblico. obrigado. Do meu lado esquerdo, o cigano Igor do interior, pois além de lindo, também só possui uma bola de cristal. O monobola mais querido da nação podosférica, Gabriel Asbar. Olá. Foi bíblico isso. Cigano Igor, bíblico? Tudo bem, ele é lindo também. E o que seria do time titular sem o time de substitutos, Wesley Zop? Contamos aqui também com seus comentários pontuais mais brilhantes, o nosso diamante negro sabor rola grande, Anderson Negão. Fala, negrado! Cara, isso foi bíblico. Porra, rola grande. Foi bíblico. Só sabe isso quem já chupou uma rola grande. É verdade. E eu, acompanhando esse time de apreciadores de futebol, de anões e velhas sem sobrancelha, Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera com voz de atendente de lanchonete chamada Cleide, que consegue uma graninha extra invadindo asilo e roubando aposentadorias de idoso. Mas parece mesmo. Lembrou, não? Lembrei. Só não Cleidinha. Não lembrava que era Cleide, mas bem parecido. Agora lembrou. Cleidinha fechadura, pô. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o único podcast semelhante a uma batalha do Senhor dos Anéis. Ah, super quente. Sim, fica até bom se você tiver cheirado cocaína e estiver com o nabo socado bem no reto, Wesley Zop. Era a minha segunda opção. Até bom, falei. Muito bem, vamos aí para nossa sessão de recadinhos aí que a gente faz. Primeiro, Wesley Zop, diga para o nosso ouvinte o que estamos vestindo nesse momento, Wesley Zop. Menkine. Em cima do menkine. As nossas famigeradas camisetas, 100% algodão. Camisetinhas, cara, do Chorume com acabamento fino. Até o Wesley Zop ficou gostoso nessas camisetas, bicho. Para de olhar para minha teta. Por incrível que pareça, não ficou grudadinho. Não, diferente. Porque tem tamanho mamute. Se você quiser comprar, pode comprar lá no chorume.com.br/lojinhas. Acabamento fino, 100% algodão. Eu juro que eu ia limpar o cu com a minha essa semana, mas fiquei com dó. Caramba, puta. Não do cu, da camiseta. Não, do cu já tá tudo estourado. Então você pode ir lá no site, entra, compra, R$39,90 mais frete, muito melhor que alguns podcasts que tentam vender uma camiseta R$80 pra você. Também tem que lembrar que essas camisetas aqui tem um... um detalhe especial. Uma tecnologia. Sim, não dá cheiro na teta. Isso é muito bom. Ninguém vai cheirar sua teta e falar, nossa, que cheiro de camiseta. Que cheiro de algodão. 100% algodão sua teta. Ou seja, você quer ter tudo... Ou tetinha, pode usar. Pode usar normal. É, mamiludo, pode usar. Mamiludo. Muito bem, a indicação de podcast que eu trouxe essa semana, Wesley Zop, é um podcast tchutchuquinho, um podcast delícia, um podcast para o nosso ouvinte parar de ouvir Chorume e apreciar quem? Apreciar Ergo, Wesley Zop. Ergo? Ergo, que é um podcast nada mais, nada menos, lançado por Leandro Lopes Pereira. Oh! O quinto showroomer. O ouvinte com mais e-mails aqui, com o recorde mundial dele é mais e-mails pro showroom, pra você ter uma ideia. E ele lançou um podcast que fala sobre... os detalhes por trás das coisas, as histórias por trás de algumas coisas. Mas de qualquer coisa? Por enquanto ele está falando de música. Amanhã, se ele quiser falar de travestis, também não sei. Não, não. Pode ser. Então ele fala sobre Deus, porque Deus pode está ser. Nos detalhes. Sim, sim. Ele já tem 3 episódios lançados, 3 episódios falando sobre as histórias por trás de alguma música. Lembra antigamente quando você se reunia em casa com amigos, mostrava uma música, contava uma história? Pô, eu me sinto assim ouvindo Ergo, cara. Parece que é um cara querendo apresentar uma música pra você e falando, porra, escuta só que foda esse som, conta a história por trás da música. É uma pesquisa documental, jornalística por fora, é foda. Ele fala com propriedade, fala. Né? Ele não fala lendo, não. Então... ou se fala lendo, o cara interpreta muito bem. Pra quem não sabe ler, né, Wesley Zop, qualquer um que lê, o cara já acha fantástico. Sim, ué. Tá fazendo a lição da lata até hoje. Então, assine lá, ouça podcast Ergo também, você pode encontrar ele no portal Cultura Nerd Geek. Outra coisa que eu queria comentar aqui, recebemos essa semana no... e-mail do Chorume, gostaria muito de divulgar aqui para o nosso ouvinte capixaba, o nosso ouvinte que se encontra no Espírito Santo, uma coisa que se chama Encontro Poca. O Encontro Poca é um encontro de podcasters e ouvintes capixabas, que ele vai acontecer no dia 30 de junho desse ano, estamos em 2017. Sim. Ah, sim, pra quem tá ouvindo em 2028. Né? Sim. Então, dia 30 de junho de 2017, você vai ter no Jardim Camburi, no chamado Shopping Norte Sul, você vai ter, então, esse Encontro Poca, podcasters e ouvintes capixabas. Você, então, é uma reunião, então, que o pessoal tá organizando de quem produz o conteúdo podcast e de quem ouve o conteúdo podcast. Então, se você é ouvinte do Chorume, quer conhecer novos podcasts que vão estar lá conversando, trocando uma ideia, vá nesse encontro, ele vai ser das 19h30 às 22h. Você tem já alguns podcasts confirmados aqui, por exemplo, o Observador Quântico, o SciCast, o Na Trilha, tem o Fatal Error Podcast, o Beco da Bike... o Lox PSI, ou Lox PSI. Ou Psy. Lox Psy. Ou Locos da Pressão. Ah, PSI. Pode ser. Então, você tem alguns podcasts já confirmados, outros que eu sei que já vão confirmar. Então, se você é ouvinte, quer conhecer quem produz o conteúdo, quer saber mais sobre a produção de conteúdo, quer conhecer novos conteúdos, porra, vai lá trocar uma ideia com a galera. Você, ouvinte capixaba, o Chorume não estará... nesse encontro, mas eu quero prometer aqui, já estou falando com a Ju, que em outubro eles vão fazer um outro encontro e estaremos lá, Wesley Zop. Nós vamos lá? Cara, tô com tesão de ir. Cara. Se esse encontro for um sucesso, os organizadores vão fazer um em outubro, cara, e quero estar lá, Wesley Zop, quero muito estar lá. Você estará, mesmo que seja em memória, mas você estará. Espero que em memória. Melhor. Você tem que ter noção, depois minha filha nasceu, estou com tantos dias para eu falecer, entendeu? Para não ter que passar alguns desgostos da vida. Sim, sim. Como conhecer um gênio. Até lá já estarei morto. Não, mas você já conhece o Zop. Até lá eu já vou estar morto. Maldito! Eu já estarei morto. 30 de junho, final desse mês, das 19h30 às 22 horas. Tem um link no post aí pra mais informações. Wesley, então vamos pra nossa leitura de e-mails e comentários. Rapidinha hoje, Anderson Negão. Não vem enrolar, não. Não enrolarei. Porque o quê? O cara manda um e-mail de uma linha, Anderson Negão. Fica devagando. Mas... Prolixo, do jeito que é. Porra, não. Vamos ser justo e honesto aqui. Direto e reto. Exato, direto no reto. Não, meu aí, tio não foi isso que ele falou ainda. Mas direto no reto. Primeiro comentário aqui, Tainê Souza, episódio 90, histórias de irmãos e primos. Começou aqui com o comentário. Uia! Karateka? Ela não sabia. Sim, só escrevi isso pra ouvir o Ganso reproduzindo como se fosse uma mula manca parindo. Pareceu mesmo. Finalmente, depois de umas 10 semanas de chorume atrasado, agora eu alcancei vocês. Ufa, porra, cara. Dá mais desespero um chorume atrasado do que uma menstruação atrasada. Dura mais, né? Dura mais do que 9 meses sem repor tudo no chorume atrasado. Pior do que ter que ouvir essa bosta uma vez por semana é acabar ouvindo 3 episódios por dia. Deus me livre de atrasar essa porra de novo. Só vim deixar um cheiro no cangote de cada um de vocês. Vocês são lindos. Não importa o que seus pais, suas mulheres, seus chefes, seus amigos, seus irmãos, seus primos, a tia Jocasta, o tio policial, o médico, o tio do açougue, a Marieta da banca de Kiwi e o Arnaldo Diga. Obrigado. Fiquei arrepiado. É, o Gabriel nunca sofreu isso. Ele é sempre lindo. Por isso. Agora pensando aqui, meu chefe nunca me chamou de lindo. Mas não importa, é. Você é. Você não, na próxima vez você não goza na mesa dele quando ele estiver lá. Na sala dele. Fazendo uma reunião. Com o padre e a esposa dele, bodas de 30 anos. Ah, deve ser isso. Anderson, era bodas, não fodas. Não, era o gozo de 30 anos. Ela fala beijinhos e a cintaralha que tem sabor fruta do conde e textura de ralador de cozinha tem saudades de vocês. Cara, eu também. É fruta do conde porque amarra, né? Quando tá verde, né? Ou cada vez você vai se deliciar até uma semente. É, Gil Ferrari também no mesmo episódio comentou: fala aí, seus animais de tetas. Aê! Aqui é o Giovanni, o cara que pela primeira vez foi mandado tomar no cu em rede nacional com direito à mãozinha italiana ao invés de dedo do meio. Pô, uma saudação de Eduardo Zavani. Eduardo Zavani, Eduardo. Cara... Doutor Eduardo. O cara conheceu 29 países do mundo, né, cara? Então, cara, você poderia falar em qualquer língua que você quiser. Agora eu não sei se fico puto ou se fico honrado. Imagina o cara falando, fiquei puto com isso, o cara veste aquela meia arrastão, um salto 30, um topzinho, vai ficar uma semana, fiquei puto uma semana, vou ficar puto. Mas se sinta puto e honrado então, porque putas são honradas, né, claro, pessoal? Porra. Mas pra ficarmos quites, por favor, mande o filho da puta desse João Matheus tomar no cu em alemão, já que esse desgraçado é um fanboy da Segunda Guerra. Pô, Giovanni, vai tomar no cu você, cara. Você quer mandar aqui, a gente manda tomar no cu aqui, cara. A gente não é correio deselegante, não. Faz um podcast pra você e manda o João tomar no cu, cara. Tomar no cu cast aí. Ah, se fuder, Gio Ferrando. Tomar no cu de alemão. Ah, vanculo, Giovanni. E João, porra, também ficar postando só negócio de Segunda Guerra? Vai tomar no cu também, né, cara? Porra, posta aí de vez em quando. Da Primeira Guerra. É. Sim, mas também, às vezes, você, quando você enfia dois dedos no cu e dá aquela abrida, posta isso também. Ih, você consegue canudos. Né? Posta uns gifs, irmão. Todos gostam de gifs. É, pô, agora só Segunda Guerra, só Segunda Guerra. Pô, você também não tá colaborando aí nas redes sociais pra produzir uma rede social mais inclusiva, né? É, ajuda a gente a te ajudar. É, então, sei lá, dá uma outra dica do que ele pode postar, Anderson Negão. Você é um cara que dá cursos de ética em redes sociais, por favor. Eu gosto de vídeos de cachorro abrindo janelas. Portas. Fakes ou não? Até hoje não vi nenhuma. Filhote, eu quero acreditar. Assim, prova mais uma vez que o podcast de vocês, por mais que só falem merda, também possui seu lado didático. Realmente, acabamos de ensinar aqui várias coisas. Entretanto, eu agradeço a esse merdinha de coração, pois foi graças a ele que conheci esse podcast maravilhoso, cheio de conhecimento e cultura. Atualmente estou no episódio 10. Tem muita coisa pela frente, eu sei, mas já fez uma grande diferença na minha vida. Pô, de nada. O cara tá no 10 ainda. É, história de bêbado, né? No 10? Não, ele quis dizer, ele tá achando nota 10. Ah, ainda sim, tá no 10. Mas diminuiu. Normalmente. Calma. Vai dizer assim. É. Graças a vocês, só tiro nota máxima nas minhas provas e a minha família não precisa mais revirar o lixo para comer. Porra, cara. Enquanto eu só tiro 3 e minha família revira o lixo para comer. Tem alguma coisa errada. Mas você escuta, Choru? Não. Obrigado por existirem, vocês são demais. Não, de nada pela minha existência. Eu só existo, viu? Não. Você é mais que isso. Não. Eu ultimamente só tenho existido. É. Eu não, nem me esforço pra existir, pra falar a verdade. É, você acorda, come, acordo, dorme. Estou existindo. Assim. E eu vou falar. Estou no auge do que eu poderia ser. Parabéns. Então, parabéns. Estou no auge do que eu poderia ser, cara. Atingiu o teto ali. Parabéns. É como você mesmo diz, enquanto a pessoa tá ali, não acontece nada, tá no lucro. Tá lesado. Melhor 0-0 que gol contra. Claro. No episódio 88, os menores desafios do mundo, comentário do O Filmante, o podcast lá que a gente já participou, procure lá O Filmante, Framboesa de Ouro lá, o Wesley Sop dando as suas dicas maravilhosas sobre filmes. Obrigado. Um cinéfilo, né? É a tua mãe, cara. Cinéfilo, deixa eu traduzir. São pessoas que invadiam locadoras pra enfiar o pau no meio do DVD lá. Ah, era mesmo. Apesar de ser largo, aquele buraco da Sim. Mas acredito que seja o Eloy que mandou aqui. Ele fala, me desafiei agora. Se comi um danoninho com colher de sopa ou de chá. É algo pra se pensar, vai. Não, apesar de não vai mudar nada na vida de ninguém. É o menor desafio do mundo. Sim. Mas, obviamente, colher de chá é melhor pra comer da doninha. Claro, pô. Sopa nem cabe. Ou na linguada. Igual não. Que você dá aquela lambida em cu, aquele cu sujo. Sim. Você tem que tirar milho, cremoso, na, milho na linguada. Com medo de pegar no seu olho, assim. Quando... Jorge Augusto mandando... Jorge Augusto é um lindo lá do anime Isfury. .com, aprendi a falar, porra! Todo episódio aqui do Churume que ele ouve, ele comenta. O último que ele comentou aqui foi no episódio 75, Conquistas e Foras. Ele falou, manos do céu, falar de botas eu tomei um monte. Ainda estou à procura de um sim. Porra, Jorge. Não, mas que bom, que mas bom. Mas Lesop tá aqui. tá perdendo. Eu falo um sim antes de ver agora. A pessoa às vezes quer um sim. Mas se segmenta demais. Ah, eu quero mulher. Tá vendo? O cara se prende. O cara se limita muito. Se prende a paradigma. Não pode. Não. Um cara que é fã de Cavaleiro do Zodíaco. Pô, ó o Shun. O Shun não escolhia, cara. Aí. Ele... Afrodite, Yoga. Porra, o Shun mandava pra dentro, cara. E ele falou que tomou muita bota. Talvez o problema seja isso. Procure sapatos. Claro, o sapato social, tá aí o sapato social. Ele fala abraço, chorumentos, até o próximo comentário. Esses foram os comentários, vamos para os e-mails. O Wesley Zop está pronto. Mãe, tô pronto. Thiago Bassan, conhecido como Seu Trabuco, lá do NPcast. O assunto é sobre pescarias. tudo. A gente recebe muito e-mail sobre pescarias desde aquela demência do Wesley Zob falando que pescou onça, né? Mas tudo bem. Fala, dementes! Este quem vos fala é o Trabuco. Lá dos confins do norte do Paraná, 30 anos, analista de infraestrutura, host e editor do NPcast. O cara coloca host e editor pra falar que o Eldak não faz nada, né? Já peguei muito na vara em beira do rio. E também já pesquei bastante. Peraí. Achei que era a mesma coisa, mas tá, tudo bem. Aqui no Paraná, principalmente na minha região, temos bons rios para pesca. Mas como sou cagão, tenho medo de ficar em um barquinho de alumínio, com pessoas bêbadas pilotando mesmo. Em um rio de correnteza. Mas ele queria ficar onde? Num barco de ferro forjado, caralho? Mas o erro dele aí é o quê? Eu tenho medo de ficar num barco com pessoas bêbadas pilotando. Nada acontece com bêbado, cara. Não, mas o duro é que se ele tiver são, né? Não, mas o cara que tá dirigindo... Não, mas o bêbado sai intacto e ele morre. O bêbado cai na frente da hélice e não acontece nada. Ele bate a testa e morre. Não, né? O bêbado vai lá, deixa eu pegar, brincar de pegar a hélice rodando aqui. Oh! E pega. Ele espiga, dá uma pneumonia e morre. Né? Ali, famosa pneumonia... Súbita. Pneumonia súbita, do lado. Pneumonia artrose súbita. Cospe o pulmão ali e morre no lago. Cara, eu dei uma espirrada aqui, acho que o pulmão inverteu de lado. Igual a minha bola do saco. Acabei passando, então, muito tempo em pesqueiros e represas. Aprendi essa receita aí de isca com leite ninho e mel e funciona bem. O maior peixe que fisguei foi um tambaqui de 16 quilos. O menor que pesquei eram lambaris e tínhamos o hábito de comer para aprender a nadar melhor também. É uma boa técnica. Não, mas também pesqueiro, isca de leite ninho, você pode jogar um pelo de saco no pesqueiro que você pesca um peixe de 20 quilos, bicho. Não, mas pergunta aí pro Olavo se tem tambaquis de 16 quilos aí, não sei. É, o Olavo, mentiroso do jeito que é, vai falar os filhotes sim. Mas tem que perguntar lá no tambaqueiro. Ah, é verdade. Meu pai conta que quando eu tinha 3 ou 4 anos, fomos visitar alguns parentes em Campo Grande, no Mato Grosso. Chegando lá, resolveram ir pescar em cima de uma ponte. Aquele lugar mais seguro para uma criança de 3 anos estar com o pai alcoolizado. Acho que sim. Acho que é o melhor lugar mesmo. Você não dá pra ir no puteiro em cima da ponte. É claro. Uma ponte na rodovia. Então eles começaram a pescar. O problema era que eram só piranhas. Talvez era o puteiro. Resolveram pegar e levar pra casa, fazer um pirão, talvez. Pescavam e colocavam em um isopor ao lado. Meu pai disse que quando me viu, eu estava com as piranhas na mão, que ainda estavam vivas, jogando elas no rio de volta. Porra, era um libertador de piranhas, porra. Disse que eu estava puto com eles e dizia que eles estavam maltratando os peixes, dando tapa na cara, tudo. Peixes, entre aspas. Aí ele me deu aquela ovada clássica. Opa! Bateu a cara dele no saco. Não, ainda clássica, né? Ovada clássica. Talvez na gíria dele signifique aí uma chamada de atenção. Uma bronca, um né? Um pito. Não pinto, não. Não, pinto, pô. Porque é com a ovada. É, né? Mas o que seria uma ovada clássica? Aquela currada, tipo, segurando a nuca, né? É, porque... que é o clássico, tem que ser o clássico. Ou perninha de alicate, que é perninha de alicate, não sei. Eu, muito puto, fui na beirada da ponte e joguei o molinete deles na água. Mas que moleque desgraçado. Acabei com a brincadeira. Molinete deve ser camisinha, né? Jogou na privada. Meu pai nunca mais me levou pra pescar, só fui aprender como fazer com os 16 anos, quando um amigo meu chamado João me levou em uma represa. O problema é que o anzol enroscou no meu dedo, e enquanto ele procurava algo pra me ajudar, eu só gritava, ai, João! Ai, João! Observação, a história da onça deve ser verdade. Meu avô contava que pescou um cachorro usando um coração de porco como isca. Aí, filha da puta! Mas cachorro e coração de porco é comum! Ah, sim, é verdade. E que também jogou do outro lado do lago sem querer. Também 20 quilômetros é comum jogar uma isca. Não sei se tinha toda essa linha. Não, a gente acredita no avô dele, não acredita em você, cara. Ah, sim. Fechar cachorro com coração de porco, tudo bem. Não, mas... Agora onça com frango não dá. Ah, filhas da puta. Bianca Verdugo mandou aqui um assunto, episódio 80, aniversário faz anos. Bianca Verdugo aqui que, porra, namora Zord hoje em dia. Graças a quem? Graças a quem? Graças a ela mesmo, que mandou o um e-mail pedindo que a gente... Graças a ela que se cuida, né, pô? Exato. Se tivesse com um sovaco fedido, faltando dente na boca, Zordon. É, pô. Mas lembrando que tudo precisa de manutenção. Ah, sim. Então eu aconselho ela a comprar as camisetas do Chorume pra não ter cheiro na teta. Mas ela já comprou tudo. Pra ela e pro Zordon. É. Olá, Chorumosos. Tenho tido um problema terrível. Como, por exemplo, estava em uma loja com o eleito dos meus afetos e quando ele me falou, olha aqueles quadros que tem o buraquinho para guardar a rolha, eu escutei a frase completamente a trocando tolha. Rolha por rola. Mas seria um quadro interessante em breve na loja do Chorume. Mas só para guardar rolas. Venho aqui contar meu problema com a data do meu aniversário. Não satisfeito em ter nascido um dia antes de um feriado, dificilmente conseguia fazer festinha na data, tive a felicidade de nascer no famoso Dia Nacional do Sexo. Porra. Sim, eu nasci no dia 6 do 9, ou seja, no dia 69, Wesley Zop. Sim, sim. E frequentemente lido com pessoas me perguntando como eu comemoro a tal data. Então, fala, comendo cu de curioso com a minha cintaralha. Sim. Parece que no dia 6 do 9 de 2069 vai ser o Dia Nacional da Suruba. Também. Em dobro. Então, ela fala que vai terminar esse e-mail fazendo uma pergunta polêmica, mas só uma pessoa, aquela que se pronuncia o nome ao contrário, é pós e é ao céu. Meu não é. Acredito que seja Anderson Negra. Você tem uma doença rara em que se não for currado pelo negão da rola branca até que o mesmo fique satisfeito, você sentirá todos os sabores igual ao de bosta. Então tudo que você comer vai ter gosto de bosta se eu não for currado. Se não for currado até ele ficar satisfeito. Tá. A porra do negão possui substâncias mágicas que faz com que você sinta o sabor real das coisas por apenas 2 horas logo após a currada. O poder de cura da curra só vale se você realizar esse tratamento todos os dias. Desta forma, não vale ser currado dia sim, dia não. Deve ser currado pelo menos 1 vez ao dia. Muito bem. Você faria o tratamento ou ficaria o resto da vida sentindo o sabor de bosta? Faria o tratamento antes de todas as refeições, café, almoço e janta? E aí, Wesley Zop? Pô, vou responder. É, mas é só eu mesmo, então. É pra mim. Eu não sou bom de matemática aqui, mas acho que é você. Tá. Então, se eu fosse fazer o tratamento, eu ia fazer 1 vez por dia, que é o solicitado, mas 1 vez por dia. Come tudo que precisa, ali em 2 horas você já come tudo. E depois você vai só no outro dia, não currado em todas as refeições. É. Não, 1 refeição por dia. E às vezes nem precisa, né, cara? Já comeu tanta coisa com gosto de merda. Aí. Mas o que eu ia falar? Eu não faria esse tratamento. Tipo, hoje é almoço em família, quero sentir o sabor da comida. É. Aí você pode fazer. Chama, e né? Vamos supor que o negão da gola branca demore no máximo 22 horas pra se sentir satisfeito. Puta que me pariu, então. Não, porque se ele gastar mais do que isso, aí já não compensa, porra. É, aí já virou o dia. É, porra. É. Peraí, mas é o negão da gola branca? Sim. Não, se é o negão da gola branca, então eu vou esquecer, né? Não, então, isso faz mais sentido. Porque talvez seja um sintoma psicológico seu sentir gosto de bosta. E depois que ele te come, você esquece disso. Ai, daí eu sinto gosto normal. Na verdade, eu não tenho problema nenhum. Não? Ou se não, quando você sente o cheiro de bosta, vem o gosto na garganta, né? Então, às vezes, é o hálito do Wesley Zop perto do nariz. E daí o negão, com a jorrada dele, dá uma tampada no nariz de Wesley Zop. Ainda não sinto. Ou, na verdade, preenche a boca. Pode ser. Porra, né? Cara, na verdade, ele sente gosto de porra, né? Por isso que eu não sei. Então, ainda bem que vocês... ainda bem que vocês agora me ajudaram aqui. É o gosto normal da comida dele. Nossa, que gosto de rola que foi esse frango, mano. Entendi, ele vai sentir gosto de comida. Então eu não faria o tratamento, já que é um sintoma psicológico. O próximo e-mail dele, Felipe Porcelli, o assunto, mas hein? Com interrogações no fim. Fala aí, seus ápices da tosqueira e do lixão da podosfera. E aí? Somos nós. Me chamo Felipe Porcelli, sou da cidade de Sorocaba. Ultimamente tenho sido o garoto propaganda do Chorume daqui de Sorocaba. Nem aí. Querer pedir indenização, não, ô filha da puta. Com esse argumentozinho já vem 30,5 por dia aqui. Ai, eu sou o divulgador, pô. Eu ia falar pra ele passar no Rei da Pamonha lá e comer de graça, mas eu nem vou falar nada. Não vai passar lá, não. Você vai lá, não. Vai lá no Rei da Pamonha. Com uma foto do Wesley Zop, você paga R$10 a pamonha. Lá custa R$5. A maior. Compartilho com a galera da faculdade, com meus amigos, e por causa disso me deram apelidos que secretamente me orgulho. Ou seja, ali ele fica bravo na hora só pro apelido pegar, né? Boa. Agora sou conhecido como O Esgoto. Bom. O Lixão. Bom apelido. O Podrão. Então, podrão parece lanche. É. Essa ideia de ser um ser humano podre e horrível me deixa feliz por algum motivo que não entendo. Para tentar agregar algum conteúdo a esse meio descartável e desnecessário, farei uma pergunta polêmica a todos do podcast. Para o mais sujo e constantemente embriagado host do mais mal cheiroso podcast do mundo e quem dirá do Brasil, Ganso. Porra. Fiquei feliz, adorei. Que luxo. Constantemente embriagado, parece mesmo. Você está na sua casa preparando prova para a sua turma de alunos mais complicada, aquela turma que se prostitui e vende drogas no intervalo. Porra, quem dera eu, cara, a prova ia ser uma chupetinha, cara. E uma carreira de cocaína, aquele que faz a melhor carreirinha. Pra fazer uma bela carreira, você tem que conhecer a geografia ali do espaço, claro, da mesa, claro. Porra. Quando, de repente, um ser místico mais antigo que o tempo, ao estilo mais Lovecraftiano possível, se transmuta na sua frente e, com intenções satânicas, lhe faz a proposta. Você deve escolher entre comer pizza de calabresa ou lasanha de frango pelo resto da sua vida. Nenhuma outra comida pode ser ingerida até o dia de sua morte. Mas são boas opções. São boas opções. É. Se fosse só um dia, cara, eu acho que eu ia preferir a... pizza de calabresa. Mas é pro resto da vida. É, só que eu até prefiro o sabor. Você tem que pensar que calabresa tem muito sal. E daí pode acrescentar uma pressão alta pro resto da vida. É verdade. Então, mediante a isso, a questão de saudável, não por gosto, lasanha de frango. Pensando na sua vida. É mais vida, nutritivo, né? Mais nutritivo. É, também mais nutritivo, claro. Exato. Para o Anderson Negão, a pergunta é a mesma com uma pequena alteração. A pizza tem borda recheada de cheddar... e a lasanha tem camada extra de queijo. Mas pior que deixa. Deixa, porque intrigado. O cheddar pode equilibrar o sal da calabresa, hein? É, mas queijo me faz mal, muito queijo. Mas tem queijo nos dois. Tem nos dois. E aí, da lasanha tem camada extra de queijo. Mas será que pode ser mussarela de búfala? Não. Camada extra de queijo, acho que você não escolhe. Mas pensa, queijo. Não, mas raciocine, cara. Vou te ajudar nessa. Não deveria, mas vou te ajudar. Me ajuda, por favor. Na pizza, você não obrigatoriamente vai precisar comer a borda. Ah, é mais difícil, é mais fácil separar a borda. Agora, da camada de queijo da lasanha, você não vai conseguir separar. Sabe? É boa, gostei. Vou ficar com a pizza, então, pra controlar o nível de queijo. Atendi que você come. Aliás, essa pergunta também vai pra Gabriel Asbar, a mesma pergunta. Só a camada extra e... Exato. Lasanha sempre. A gente pode repartir, você não vai precisar dividir a mesa com esse mentiroso. Mas você poderia comer a dele com camada extra? Não, mas a gente vai no mesmo lugar que vende lasanha. Ah, a dele vai vir com camada de queijo. Mas por quê? Porque vão olhar. Ele é lindo. Merece. Merece. Vamos mais conquistar queijo. Ele com camada de queijo extra. Camada extra. Nossa. para o João Soares, careca do interior mais saboroso e horrível do mundo, conhecido também como Wesley Zop. A pergunta é a mesma, mas com uma pequena alteração. Ah, claro, mais a queijo. Pizza é uma rola de 48 centímetros de comprimento por 7 centímetros de bitola. Caramba! E a lasanha é uma rola de 7 centímetros de comprimento por 48 centímetros de bitola. Deve ser introduzido em seu respectivo ânus em todas as refeições. Lembrando que deve ser introduzido até o talo. Por mais nada mais, desculpe o e-mail longo e valeu as risadas aí, espasmos no busão. Vocês são fodas com PH de filha da puta. PH de... Ah, gostei do filha da puta com PH. E aí, Wesley Zop? Ah, eu vou escolher a segunda opção, por quê? Porque não vai entrar. Vai ser uma bela tampa de bueiro. Uma tampa de bueiro ali. Ah, não. Não vai entrar, Wesley Zop. Mas tá bom, se entrar até o talo é 7 centímetros. Entra menos. Daí o senhor faz milagre. Porra, mas que milagre. Filho. Uma tampa de bueiro querendo tampar um bueirinho um pouco menor. Tudo bem, mas ainda assim... Um dedinho menor. Ainda assim é maior. Só que pau não é tão rígido igual uma tampa de bueiro. Vai entrar esse negócio. Você acha que entra? Ué, vamos tentar. Eu já vi você fazendo coisas mais difíceis. Plantando bananeira. Pelo seu peso é mais difícil. Aguentar no braço é foda. Marcos Freitas mandou o assunto aqui. Episódio 80, aniversários faz anos. História rápida. Ele promete no título. Bom dia, melhores podcasters do mundo! Bom dia! Aqui é o Churume, né? Desculpe pelo engano, ele fala. Bom dia, seus patifes! Aqui quem fala é Marcos Freitas, melhor ouvinte de vocês que mora em Rio Claro, Rio de Janeiro. Tem o Jairzinho da venda também, né? É verdade. Não Clarence, lembrava. Clarence, né? Tem o Jaime da Quitanda. Não é só ele, né? Não sei se você tá o melhor, mas... Tem o prefeito de Rio Claro. Você tá entre os top 37, vai. Tá no top 37. De Rio Claro. Gostaria de compartilhar uma rápida história com vocês sobre uma homenagem que recebi de uma antiga rádio pirata aqui de Rio Claro. Eu devia estar fazendo uns 14, 15 anos e minha mãe resolveu ligar para a rádio, que até então era uma novidade na cidade, para pedir uma música para mim. Mas minha mãe não conhece muitas bandas. E na época estava na moda Sandy Júnior devido ao seriado que passava na Globo. E ela pediu para que o filho da puta da rádio escolhesse uma música da fatídica dupla. O que já seria uma vergonha, piorou ainda mais quando o filho da puta escolheu a música Imortal. É bem assim que estou. É tudo que restou. Eu tive que escolher entre eu e te perder. Que pena. Na música tem a seguinte frase: eu cresci, agora sou mulher. Pena que não guardei o nome do desgraçado que era o radialista da época. Deve ter até sido preso, cara. Eu conheci um cara que foi preso por causa de rádio pirata. Não é possível. O cara traficava e tinha uma rádio pirata que ela foi preso por causa da rádio pirata. Mas tá bom. E agora ali confessou, mas porque eu sou traficante? Porque eu sou traficante que eu tô preso? É por causa dos 4 quilos de cocaína no porta-luva do carro? É por isso? Não. Por causa da minha suspensão atrasada? É por isso que eu tô sendo preso? Conta essa história pra amigos que caem na gargalhada, mas imagina o trauma que poderia ter sido. Porra, eu duvido que você tem que agradecer sua mãe depois, né? Não tem como xingar. Obrigado, mãe, pela música. Enfim, grande abraço a todos e continue fazendo esse melhor, pior podcast do mundo. Foi elogio ou xingo? Eu acho que foi elogio, cara. Eu vou levar como elogio. O último e-mail de hoje dele... Rafael Henrique! Rafael... Tá escrito assim mesmo? Imagino que sim. 37R. Ele mandou um gif de uma britadeira. O Rafael Henrique, que é do site outraguilda.com, Wesley Zop, onde eles têm 2 podcasts. Um podcast chamado Trova na Taverna e o outro Fora de Pauta, mas que desde o final de 2016 não posta nada. Por quê? Não sei, não conheço o porquê. Talvez estejam num... Férias, recesso. Férias, um recesso criativo. Recesso. Um cruzeiro. O ano só começa depois do Corpus Christi. Então todo mundo fala isso. Talvez a gente devia seguir esse exemplo. Não postar mais nada, de repente. Você acha melhor? Depois do 100, vamos acabar isso aqui? Vamos. Fechou? Depois do 100, acabou. 102. Vai. Não, não, que 102. Depois do 100, acabou. Depois do 100, tudo bem, mas qual número vai ser? Não, não. Fez o seca, os ouvintes estavam falando, pedindo lá no Telegram, falando, ô, vocês fazem uma surpresa no episódio 100? Vamos fazer? Depois do 100 não tem mais... Acabou! É esse que é o episódio. A propósito, ó... Não, a gente chama o Galvão. Faz um episódio normal, falando, fim. Tocando Tarzan Boy, oh, a propósito, esse é o último episódio. Acabou! A propósito, não tem mais chorume, porra. Vai ouvir coisa mais engraçada, curva de rio, sim, né, Anderson Negão? Isso. Eu ouço. Mas ele manda aqui, o assunto é autocrítica aniversariosa. Não sei nem se eu posso ler uma coisa de tão garbo e elegância. Pode ler. Boa noite, seus dementes. Pode ler em silêncio, claro. Tá. Lê pra si mesmo. Tá bom, tá bom. É interessante hoje, é. Né? Próximo e-mail. Não, esse era o último. Era o último. Ah, então... Vou ler em voz alta, vai. Quer ler em voz alta? Só porque o Arnaldo tá olhando com uma cara feia e o Jorginho, o estagiário ali, tá batendo uma punheta olhando pra mim, eu tô meio constrangido. Batendo punheta pro Arnaldo, estagiário. Mas né? Ele tá olhando pra mim, então eu vou ler pra me concentrar em outra coisa. Boa noite, seus dementes. Venho por meio deste sucinto e-mail dar minha autocrítica sobre o último episódio. Pois o tema vale bem a calhar, já que semana que vem, tomando como um referencial a data que vos escrevo, 30 de março, estarei com o Anos em Festa. Já presenciei caso de festa surpresa fail, ou seja, que falhou, fail. Feio mesmo. Justamente pra minha irmã. Fui incumbido pelos meus pais de organizar a festa, já que eu tinha maior contato com os amigos dela. E assim eu fiz, conseguindo confirmar presença no dia marcado. No dia da festa, porém, tanto eu quanto ela tivemos que nos ausentar pela manhã por motivos de provas. Eu escalado para fazer aquele lixo do Enade, que você faz no fim da faculdade, e ela fazendo o Enem. Porra, Wesley Zoff já tá interessado na sua irmã aqui. Não, Rafael, não comenta. Não. Fala que é a irmã de um amigo seu, cara. Se Wesley Zoff te adicionar no Facebook, começar a mandar mensagem no Telegram, já fica desconfiado. Fala que é comprometida com a... Não, você falou que é comprometida também. Já, já fudeu. Comprometida com honestidade. Você é comprometida com algo. Sem compromisso. Sem compromisso. Ficando então a tarefa de organizar a surpresa no dia. Terminando as provas, meu pai foi nos buscar. E assim que eu estava no carro junto dele e de minha irmã, cansei de ligar para minha mãe avisando que já estávamos a caminho com o aniversariante. Mas nada de obter respostas. Acabou que chegamos em casa e de dentro do carro minha irmã viu os convidados batendo papo já na área de casa, não entendendo nada. Minha mãe nos recebe meio raivosa, perguntando por que não tinha ligado. Mas eu frisei que tentei incessantemente ligar e não obtive retorno. Eis então que ela vai falar com meu avô, pois ela tinha atribuído a ele a tarefa de atender o telefone enquanto ela estava no banho. Porra, ela só delega também essa mãe aí. É, não faz nada, né? E o velho confirmou que o telefone tinha tocado, mas quando ele foi inquirido pela amiga da mãe dele... sobre o telefone, então ela estava recebendo o chaveco do velho e falou, ó, o telefone tá tocando. Ele simplesmente disse que não era nada. Ah, e continuou o papo com ela. Óbvio, né, cara? Já pensou, ele para atender o telefone, a mulher ou some ou se mata. Não, mas o telefone é a mulher dele. É? E aí, já pensou? Aí, então ali, ó, 2 minutinhos já era uma eleição. Exato. Resumindo, uma surpresa falha por conta do chaveco do velho. Tenho que confessar que há anos também não comemoro meu aniversário por conta de uma falha no qual levei bolo. E não foi do comestível. de aproximadamente 15 pessoas. Pois marquei a comemoração no boteco e só apareceram 4 dementes, no qual 2 não ficaram nem 20 minutos e os outros 2 eram uma ex-namorada, a qual tem o carinhoso apelido de Estado Islâmico, e um maluco que tretou comigo ano passado e não nos falamos mais desde então. Caramba, hein? Mas lógico que o cara ia tretar. Oh, você me chama pra uma festa de aniversário bosta! Não vem ninguém! Só vê essa piranha da sua ex-namorada! Que todo mundo passa rola! Todo mundo só bombardeia ali! Parece o Estado Islâmico! E ela meio constrangida ali. Chateada. Ai, nem o mequetrefe do Bruno Ribeiro, o co-host do Trova na Taverna, podcast de onde eu venho, se dignou a aparecer. Mas lógico, o cara te conhece, já grava. Sabe o tipo de festa que faz, né? É, porra. Ótimo episódio. Tive cãibra nos pulmões de tanto rir. Opa, perigoso isso, é bom, isso aí. Não, mas é perigoso inverter de lá. Exato. Livre, com certeza foi um ótimo negócio este ter sido o primeiro podcast que escutei no meu novo smartphone. Porra, só pra ver. Falar que tem um novo smartphone. É, né? Exato, e o meu quebrou essa semana. Que me fez indagar se o Chorume conseguiu a proeza de detonar um celular novo e eu ter que esperar meses para a troca. Mas felizmente foi apenas o fone que se suicidou por não aguentar a epicidade de suas vozes. E antes de me despedir, quero deixar uma pergunta polêmica para todos os participantes e convidados responderem. Exceto quem tem como iniciais WZ e seja um exímio jockey de dinossauro. Ou seja, só você... Só eu não respondo? Porra! Prefere em que todo aniversário de vocês possam fazer um homenagem com qualquer atriz ou ator pornô de vossas preferências, mas que no resto do ano tivessem que pagar 10 minutos de boquete no Negão da Rola Branca todos os dias... Ou serem currados por mendigos leprosos depois de um churrasco com carnes free boy, mas que no resto do ano poderia transar com uma atriz ou ator pornô de vossas preferências uma vez por mês e sempre jantar numa churrascaria de luxo. Termino aqui minha contribuição para a rápida leitura de e-mails. Grande abraço e muito sucesso sempre. Muito sucesso é muita coisa. Algum sucesso eu já ficaria... Algum sucesso eu já fico contente. já tá bom. Mas respondam! Isso. Então, eu não posso ser currado por outros mendigos, infelizmente. Então... Não, mas ainda não pode. É, não. Mas eu tenho que responder o agora, né? Sim. O futuro... A lá pertence, né, cara? A quem pertence? A lá pertence. A lá. Então, o que eu posso fazer? Posso só escolher a primeira, né? Vou escolher um ator pornô pra Ju não ficar brava comigo, né? Porque sexo com pessoas do mesmo sexo não é traição, todo mundo sim, sabe. Sim. Qual ator aqui de Bengala? Não, não. Ah, não, eu não vou saber. Pega um anônimo até. Pra... É, pra não ficar se gabando. João da Rola Grossa. É, sei lá. Fez aquele filme Cobra aí, Troço. João 3. Cobra Troço. Sim. O Rocco. Sei lá. Depois eu escolho, cara. Não, tudo bem. E daí vou chupar lá. Quem que eu tenho que chupar? O Negão da Rola Branca. Bom que você esquece. 10 minutos todo dia? Não, mas chupada não esquece. É, chupada. Ah, é, e aliás, verdade. Só se ele gozar. Acho que ele não goza em 10 minutos. Ele goza em 22 horas. Os outros sabiam. Então, eu vou ter que escolher isso. Não é nem que eu queria isso, não, mas... Não, mas eu, é que você não tem opção. É o que eu tenho aqui agora, sim. Desculpa. Tem que manter aí. Uma bênção, uma... Não, uma bênção ou uma maldição, cara, seu mendigo. É um fardo. Nunca é um fardo. Falei pra vocês que era fácil, não. Não, nunca falou. Eu escolho a segunda opção porque é prazer em dobro, né? Eu ser currado depois de um churrasco de freeboy e depois escolher qualquer pessoa... Ao longo do ano. É matematicamente, essa é a melhor opção. E mesmo. Comer em... Churrascarias de luxo. E outra, nós três aqui já te curra depois de todo churrasco. Você fica bêbado, largado, com o cu pra cima tomando orvalho, filho. Toma orvalho, toma ali rola. Todo mundo sabe. É o que a Bíblia diz. Exato, toma orvalho, você tem o direito moral e cristão de enfiar a pica. Todo mundo sabe. É isso aí. É bíblico. E você, Anderson Negão? Eu vou ficar com a primeira opção. Porque eu não gosto de carne da Freeboy. Só por isso. Faz sentido, cara. Faz sentido. Parabéns. Mas escolheria uma atriz ou um ator? Uma atriz. Uma atriz. Algum nome específico? Eu vou escolher a... Silvia Sente? Não. Silvia Sente com 200 anos. Chicholina, então. O cara pode escolher. Chicholina. Então é Manoel. Mais atual. Manoel dos pais. Tá morta, cara. É. Porra. Mas não é que ela vai ressuscitar, não. É, tá morta. Mas você que tem... Você que tem o trampo de ir no cemitério escavar, claro. Meter na ossada... Depois que o orvalho bateu em cima. Óbvio. O orvalho é a permissão. É, ué, o orvalho é a benção. Onde o orvalho toca, toca rola também. Não, eu escolho a Sasha Grey. A Sasha Grey, acho que... Se aposentou, tá, parece. Tá aposentado, mas... Ah, não é, tá. Melhor aposentado que morto. Só escolhe velha. Aposentou com 26 anos, deve ter uns 28. É velho. Nossa, você é nojento. Que demente. Muito bem, chegamos ao fim da nossa leitura de e-mails e comentários. Uma leitura sucinta, uma leitura frenética, uma leitura que o orvalho toca também. Vamos então para a parte mais emocionante desse podcast, onde ele vai anunciar a chegada do tema. Ele que foi o primeiro a anunciar o que, Wesley Zop? A anunciar missas de sétimo dia e orgias lá na Várzea Grande Paulista, rapaz. O primeiro que fez isso. Foi o primeiro. Lembra, foi, lembra? Claro que eu lembro. Primeira vez. Você lembra quem estava presente nesse dia ou não? Não, o Padre Pedro, obviamente. Não, o Padre Pedro está em todas, né? Não, mas nem todas, né? Não, do Gabriel, ah, sim, do Gabriel, que sim, é o protegidinho dele. É, dá um ciúme, né? Mas tá, tava lá o Padre Pedro e tava também o Coroinha... Gerson, que ele que... Achou que era ele que anunciou. Que hoje é pintor. E jurou vingança. Desde setembro de 2004, Gerson jura vingança, cara. É verdade, pena que verdade. Teve aquele acidente que estourou uma bomba mil perto do ouvido dele. Sim, e até hoje ele não escuta mais nada. É, e hoje tudo que ele vai anunciar, ele anuncia alto demais. Ele não tem... Não tem o feeling, não tem o feeling. Se a pessoa vai falar que tá alto demais, ele não escuta. Ele entende, né? É. Gabriel é melhor. Mas né? Jurou vingança gritando porque não escuta. Ele achou que tava cochichando. Ele acha que ninguém sabe do plano de vingança dele. Mas todo mundo ali que tava em volta ouviu. Todo mundo em volta não, da cidade. É isso. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Especialistas especiais. Especialistas especiais. Ninguém melhor para falar de especialidades do que um podcast que é especialista em leitura de e-mails. Aê, pô! E manuais. Isso, e um podcast que é especialista em ser o pior podcast da internet brasileira, que não perde aí para podcasts, por exemplo, como Café Brasil, não perde. Que é o nosso maior concorrente. Exato. É a mesma pegada. Então a gente já vai falar hoje de especialistas especiais, aquelas especialidades que precisam de um especialista, ou já tem um especialista, ou aquilo que a gente é especialista. Sim. Então vamos para esse episódio que promete ser especial. Bye. João. Ai, João. Podemos entender como especialidade aquela pessoa que tem um conhecimento, uma prática específica sobre determinado assunto, através de muita pesquisa, muita ciência, muita vivência. Muito treino. Treino, empirismo. Por que não falar empirismo? Peraí, deixa eu buscar no dicionário. Que é a vivência e o treino. Ah. Obrigado. E você se torna um especialista. Já falamos de profissões profissionais aqui, Gabriel Asbar. Sim. Profissões profissionais que não exigiam especialidades. Não. Você podia ser um genérico. Eram novas profissões. Ninguém seria especialista. Ninguém seria um rastejador de fogo. Especialista nisso. Você é um rastejador de fogo. E o cara faz às vezes por necessidade. É, não fez faculdade de administração. Genérico. Exato. Serve pra qualquer coisa. Vai rastejar fogo, filha da puta. Eu tenho que fazer faculdade, mas não sei do quê. Escudeiro de fritador. Não, ninguém é especialista. Ninguém precisa ser. Aprende fazendo, né? Ninguém precisa ser especialista. Sim. São questões genéricas. É verdade. Tupiarista de nuvem. É uma coisa genérica. Sim. Entendeu? Qualquer um pode começar ali. Cirurgião youtuber. Pô, não tem que ser especialista em youtuber. Não, pode ser um clínico geral. Ou não. É. Ou não. Pode ser um açougueiro. Pode. Então, penso eu que aqui a gente vai tratar de especialidades especiais. Sim. Aquela especialidade que falta no mercado já tem ou que você já é. Então, vamos começar por Wesley Zop, que é o especialista em falar merda aqui nesse podcast. Ele também é um especialista em ser especial. Ele é especial muito bem. Vou colocar isso no meu currículo. Sim, em Americana, São Paulo, tem um ônibus só pra ele. É verdade. E só eu dirijo também. De forma especial. De forma especial, que é de ré, né? Tudo que ele faz na vida bem é de ré. A não ser uma copeta, que ainda não tô sabendo direito ainda. Eu vou falar de uma especialidade que deveria ter, deveriam existir especialistas disso, porém, eu já sou. Há poucos no mercado. Há poucos, mas eu sou um deles. Eu sou, não. Existem aí pessoas que estão especialistas ou até mais do que eu. Ah, pode ter, eu não quero ser o primeiro, não. Não quero ser o único especialista nisso, não. É até bom que não seja. E apesar que eu nem... Porque você tá pra morrer aí. Sim, não é. Só eu e ainda morro ainda. É. Não. Apesar de eu... O especialista... Especialista em sobreviver mais que mil anos. Pra quem não sabe, pra quem nunca gravou o podcast, que a gente, o Zop, a cada 10 minutos, a gente tem que dar um choque no coração. E não é por causa de sono, não. Porque senão morre no meio da gravação. Ele dá aquela respirada mais funda, a orelha já sangra, já. Mas é normal. Normal. Respirar fundo, toda a orelha sangra. Mas e aí, Wesley Zop? Então, eu sou especialista em montar quebra-cabeça. Ah, e tenho a técnica, De essa piada. Que piada. Tenho a técnica. Esses dias montei um que na caixa tava escrito... 3 anos. Não, eu demorei 10 dias. Mas 16 peças, pô. É essa que você vai fazer de novo. Não, é piada. Você não me é faz piada. Acordar cedo no domingo pra ouvir essa merda dessa piada. Homem do saco, quebra-cabeça, bicho. Não é essa piada. E não é piada. Tá. É. Porque tem uma técnica pra você montar um quebra-cabeça. Wesley Zop. Independente da quantidade de peças. Gostaria de dizer que você tem uma maleta aqui. Vai com, e... com 20 reais. Eu olhar... vale mais, né? E o olhar de uma pessoa que montou um quebra-cabeça de 3.500 peças. Cara, eu montei um de 16. Então, fique tranquilo. Fique na sua. Temos técnicas. Tá. Temos, eu falo temos. Ouvinte, tem. Pule para o minuto. Se você não quer ouvir essa história do Zop repetida, vá para o minuto tal. Não é repetida. Tudo bem, vai. Tem a técnica, porque assim... esse episódio acho que consiste em a gente explicar a técnica. Não, obviamente. Né? Porque senão só falar da especialidade é muito fácil. Não, sim. Né? Pra você também, é, que é um especialista em falar merda, né? Por exemplo. Então. Especialista em fugir do tema. Sim. Não, a técnica pra você montar um quebra-cabeça, vocês talvez não saibam. Porque eu não sei. Não deve ter montado muito na vida. Não. Mas já montaram. Só em você. Não, diferente. Voltei em você. Apesar que suas costas dá pra voltar o quebra-cabeça de 5 mil pés. Apesar que os pelos das costas vai atrapalhar um pouco. Não, mas entre eles. Ah, se dá uma atração. Pode usar de cola, né? Exato. O sebo das costas. Isso. Vai, fala logo isso aí pra eu passar pro próximo. Vai. Quer já passar, não? Não, eu vou explicar. Normalmente a caixa do quebra-cabeça tem uma figura na tampa que é relacionada às peças que estão todas desmontadas lá. Okay. Então você pode se basear. Caramba, eu nunca tinha observado isso. É, aí tá que tá. Muita gente não sabe. É porque eu não sou especialista. Exato. Eu não, eu confesso que eu não sei disso que você tá falando. Não, eu claro diferente que não sabe. De pessoas aqui. É. Que se diz que montou aí, não, né? Não. Tá, vai. E no quebra-cabeça desmontado, existem peças que tem uma parte reta, que provavelmente é a borda. A não ser se for um quebra-cabeça que... Foi cortado todo reto. Sim, que daí todas as peças são quadradas. É, que é mais difícil, tá? Mais difícil. É. Mas normalmente não. Normalmente as partes retas são da borda. Pra iniciantes. Pra iniciantes. Daí você vai montar ali, por exemplo, um de 16 peças. Você vai montar ali a... Que é o máximo que tem, né, acho. Não, tem mais. Tem de 20, eu já ouvi falar. De 25. Não, não pode ser. Não. Tem de 25 peças, cara. Mas vamos trabalhar com o de 16. Vamos de 16, peças. Que é o padrão aí. Ou é o... 4x4. É, 4x4. É o quebra-cabeça olímpico, né? Que é o olímpico. Você monta as 12 peças em volta ali, primeiro, e deixa o meio pra depois. As 4 peças que faltam? As 4 peças. Mas você monta tipo um rocambole, entendeu? Entendi. Como você vai fazendo um rocambole. Vai fazendo um círculo, tipo um círculo, mas é um quadrado, né? Um retângulo. Você vai montando ele e vai indo pro meio. Até que a última peça, provavelmente, é a bem do meio que só você um minuto, colocar. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você está dizendo que, então... Você é um especialista em quebra-cabeça porque você começa montando pelas bordas retas olhando a imagem que tá na tampa da caixa? Me baseando na imagem. Baseando na imagem. Caramba, cara! Vá pra puta que pariu, mas ó, todo mundo faz essa merda, e porra! E disse que é especialista e que trouxe pau. Não. Como todo mundo faz acho essa merda? Acho que era melhor eu ter começado. É, era bem melhor. Ah, tomar no cu, Zezop! Como que... Como assim todo mundo faz? Eu descobri isso daí sozinho, cara. E depois de muito treino que eu fui entender que aquela imagem montada era a imagem da caixa. E não era uma cópia de ponta cabeça? Ou né? Fotoesmo, né? Fotoesmo. Que porra, eles... cara. Não, tô falando, é verdade. Não, já não tem mais condição depois de mais de ter do que 100 episódios. Não dá, a gente não chega a uns 102, cara. Perdeu o show no Oscar aí. Nessa, perdeu, né? Aí. Perdeu aí. Eu imagino agora, por exemplo, a gente tem ouvintes de Portugal, do Japão, bicho. Tem mesmo. Vanessa Lima poderia estar tá o quê? Escrevendo linhas do doutorado dela pra entregar. E ela perdeu aí 10 minutos de você falando pura merda, cara. Pura merda. Ela você... querendo coisas científicas, cara. Ela estava almejando soltar pequenas bolinhas de cocô de emoção, mas... E aí você não falou nada, absolutamente nada, cara. Então vocês são bonzão. Desculpa se eu tenho essas facilidades, cara. Talvez seja inveja também da minha parte. Pode ser. Não, vou confessar que é um misto de emoções nesse momento. Então não sei o que... Raiva é uma delas. Não sei o que sentir exatamente. Tá, tudo bem. Mas parabéns, Wesley. Obrigado. Você... Eu não vou falar que eu sou o maior especialista, não. Não, eu percebi que não. É. Mas você continua sendo especial mesmo. Conforme... Obrigado. Conforme Gabriel Asmar anunciou aqui também. Obrigado, gente. Parabéns pelo esforço. Pelo menos você trouxe alguma coisa. É um especialista em dar desgosto pra mãe. Agora quero ver Anderson Negão se trouxe alguma coisa aí. Opa. Eu quero ver o que ele consegue produzir depois de algo tão merda. Ele quer ver o Cinco pegar fogo. Eu quero que o ouvinte saiba por que vai estar acabar esse podcast. A contratação dos caras pra renovar é Anderson Negão. O contrato até 2019. Exato. Os caras fazem um reboot deles mesmos. O cara só vem copiar a história. Ah, fala, bicho. O que você trouxe aí? Era mais fácil ter, gravar numa sala maior pra ter eco. Mais barato. E aí, Anderson Negão? Eu trouxe uma especialidade, não minha. Ah. É, ele é especialista em abrir fechaduras, trincos, tramelas. Não, vocês estão me zoando. Não, não é possível. Não é mas possível. Pera. Vocês estão me zoando, caralho. Não, não é possível. Não, isso não é possível. Não. Vocês vieram pra me zoar nesse caralho, bicho. É hoje o dia que os três combinam pra hoje, vamos zoar o ganso. Não, não, eu não vi isso aí. Ah, mas ele não abre normal assim não, que nem vocês. Em condições adversas. Abre com o cu. Abre com o olho do cu. Só pode ser com o olho do cu. Vocês que têm polegar articulado, têm todos os dedos na mão, é fácil. É fácil mesmo. Eu nunca senti o desafio e abriu a tabela e não me digo especialista. Exato, mas e se você tivesse patas? Ai, meu Deus. Tá. E se eu tivesse patas? Vamos entrar. Apesar de você ter uma pata, ele se meu tio Tarso cria patas. É. Ele tem patas e abre porta. Tá. Não, não esse tipo de pata. Tá, se eu não tenho mãos, tenho... Vamos. É, você perdeu os dedos, vai. Perdeu os dedos. Não, eu tô com vontade de arrancar ele, tá deitado agora. Tá, perdi os dedos. E aí? É o começo da falange. Sim. Você perdeu todos os dedos. É. Você vai abrir ali com a mão, com o toquinho da mão. Sim, é o que eu pretendo. Se você juntar os dois braços e fazer uma... quantos newtons de força vai precisar? Ah, tem um certo. Porque vai que a tramela é feita de Maria Mole. Daí tem... não pode forçar muito. É, você não sabe se é olhando. É, você não, mano, sabe, né? Você não sabe se é Maria Mole ou se é aço de navio. É, né, cara? Não dá pra saber. Mas e aí? Infelizmente, o doutor em física não está mais aqui. Não. Mas me disseram no ensino médio que força é igual a massa vezes aceleração. É verdade. Sim. Correto? Então, se você aplicar uma força de 10.000 newtons, calma, não é tão fácil assim. Não, não. Não, porque é difícil você achar alguém que chama Newton. Mas é 10.000. Isso. E aí? Você consegue abrir? Consigo. Consegue. Também com 10.000 newtons? Se é uma comba, um galera. Deles vai saber abrir. E não é possível. E não é possível que os 10 mil sejam cotocos. Um que tenha uma mão normal. Quantos newtons são necessários para abrir uma porta? 10 mil. Pelo menos. Pelo menos 10 mil newtons. Eu queria saber qual que é o cômodo que vai abrigar esse cara. Chama um Jorge que ele abre essa merda. Os caras estão tá na cadeia para não fugir. Os caras cortam os dedos de todo mundo. Aplicou a força. Você tem que fazer uma pressão ali, uma força centrípeta. Pra rodar a tramela. Pra rodar, você rodou, abriu. Não. Não, achei que tinha, velho. Não. Tava na chave também. É. Não, você abriu ali, não vai abrir. Não. Você só girou a tramela. Tem que empurrar. Você tem que empurrar, fazer uma força pra frente. São dois movimentos num só. Exato. Pô. Aí você precisa de um newton só, não precisa de 10 mil. Um pra dar cabeçada. A mão já tá cansada ali. Um que escorregou da montanha de newtons e foi pra frente. Tá, tem conclusão dessa história ou não? Tem conclusão disso aí, não? Conclusão que você precisa de 10 mil e um newtons pra abrir uma tramela se você tiver com tramela, né? Uma porta com tramela. E aí vai cair no tema especialidades especiais ou não? Vai, claro. Então, por favor. Não, mas quem faz isso, Anderson? O filhote. É um cachorro especialista em abrir tramela. Em abrir tramela. E ele convoca os Newtons e tal. Uma rede social intensa. Rede social de Newtons. Eu só tenho uma coisa pra falar pro ouvinte, me desculpa. Já foi 15 minutos de gravação e foi 15... Sim, ouvinte, você perdeu 15 minutos da sua vida, sim. Mas pensa... Da sua sanidade. Pensa também pelo lado bom. Você não tá vendo isso aqui ao vivo. Você não tá vendo o desmoronamento de tudo que você criou. Fez camiseta. Tenta vender camiseta. Quem que vai comprar camiseta dos animais que nem vocês? Você não é especialista, cara? Também, não, eu também tenho que pedir perdão ao Anderson Negão, que também é um misto de emoções, também pode ser inveja. É, de eu ser, não conhecer 10 mil Newtons. Eu conheço 10 mil pessoas, imagina Newton. Eu conheço um Newton. É, então, mas deve ser uma região muito específica da Geórgia pra você encontrar. É, tanto Newton. É, não sei, cara. Mas e aí, Gabriel Osmar? Eu, pensando, pode ser, eu tenho uma vida sem graça, pode ser que tem sim. Tem mesmo. Mas eu estava pensando em especialidades. Pode parecer simples, mas eu imagino que uma especialidade que ajudaria milhões de pessoas. Que o mundo precisa. Que o mundo precisa. É um especialista em proporções. Porra, é disso que eu tô falando. Finalmente, eu não entendi, né? Merda nenhuma do que ele falou. Mas parece um negócio foda pra caralho. Mas exemplifique pra leigos aí. Um escalista. Um escalista? Não, não. Não que escala, mas que ele sabe a proporção das escalas. Também. Ah. Isso é uma vertente. Ah, uma especialidade é uma dentro da especialidade. É. Mas então... É um nicho dessa especialidade. Ah. Mas pense. Se você começar a raciocinar... Eu sei que isso é difícil. Eu vou tentar. Porra, não, a minha cabeça está borbulhando, cara. Eu já entendi o que você quase quer dizer. Tudo na sua vida é feito de proporções. Sim. É. Opa, verdade. Vou acordar ali... Fazer um café. Opa, café é uma proporção. Uma proporção de quantidade de água, de açúcar, de pó de café, e a questão, de temperatura. Pra quantas pessoas? Pô! Quanto de proporção disso você faz pra proporção daquilo? Sim, sim. Uma regra de três da vida. Então, um especialista de proporções. Porra. Qual a proporção de força usada pra abrir uma porta? É, será que é 10 Newtons? Ele sabe. É. Ele sabe a correta, né? Às vezes com 2 Newtons você já resolve. É. Pega 2 Newtons adulto aí, abre uma tramela fácil. Não, é verdade, porque às vezes eu tô pra cozinhar e pergunto quanto de arroz eu tenho que fazer pra tantas pessoas. E às vezes a regra de 3 básica não funciona. Não. Porque uma pessoa come mais que a outra. Ah, tem que ser a composta. Né? É, então tem que ser uma regra de 19, talvez, às vezes. Sim, sim. Só 3, não adianta. Então eu acho que um especialista em proporções é a solução do mundo. Porra, não, isso ia ajudar muito. Ele saberia todas as proporções do mundo. Você liga pro cara e fala, ó, tô com hoje Gabriel, Wesley e Anderson pra almoçar aqui. Ele já vai saber os dados de vocês, sim, que eu já sou cliente lá sempre. Falou, ó, que eles vão comer, eu quero preparar estrogonofe. Ele vai falar, ó. Mas vai ter mesmo um exemplo só? Só um exemplo. Ah. Tanto de arroz, tanto de frango, tanto de molho. Ah, estrogonofe de frango. É, vai ser de frango. Ah. E daí ele já vai me dar todos os detalhes. Mas você aí falou um pequeno erro aí. Você falou, já sou cliente dele. Não, não, o cara faz isso na amizade, cara. Não, ele não cobra pela especialidade. Não, mas ele pode cobrar de alguém. Se ele é consultoria isso. Então, mas será que ele cobraria? Eu acho que você é mais altruísta do que... Não, não. Pode ser. É. Mas ele cobraria. Ele cobraria? Porque ele é um especialista e talvez o único. Quanto ele cobra, Gabriel? Ele cobra proporcional, né? Proporcional. Proporcional ao trabalho dele. Ao trabalho dele. Porque alguém liga pra ele e fala assim... Eu tô por fora. E qual que é a proporção de uma folha 3? Ele vai lá, 42 por 29,7. E daí é uma proporção que ele deu, mas é uma coisa fácil de responder. Fácil. Então aí, ele cobraria menos. Cobraria menos. Aí se alguém liga pra ele e fala assim, ah, qual a proporção de ingredientes pra eu fazer um refrigerante? Ah, qual a proporção que tem na Coca-Cola? Mas será que ele sabe? É especialista, né? Ele é especialista em proporções, só que você tem que dar os ingredientes. Se ele não sabe. Mas, por exemplo, vou casar. Daí você quer, você não quer que tenha muita comida? Um exemplo ou você vai casar? Não, é um exemplo. Ah. Você não quer que sobre comida? Você não quer que falte? Então... Tenho tantos convidados. Tantos convidados. Tantos gordos, tantos magros, tantas crianças. Exato. Qual a proporção de comida? Sabendo que uma criança come igual um gordo. Porque ele é um especialista em proporções, não em casamento. Sim, não, é, não, sim, e mas também dar certo não... seu casamento, ele não sabe. Não, não adianta pegar, vai dar certo o meu casamento, não mas sei. Mas ele não tem a proporção de divórcios e tal, então ele pode te dar uma estatística. Não, uma estatística, mas ele não sabe em qual você se encontra. Ah, sim. Mas ele te passa estatística. Passo. Eu gostei, cara. Eu gostei. Um especialista específico. Mas você não é. Não. Mas quer ser... Não. Tudo bem. Porque às vezes eu só acho que devia ter alguém assim especial no mundo. É. Não, devia ter mesmo. Cara, eu já fui pra uma coisa mais humilde, porque um especialista em proporções, ele pode atender o mundo todo. O seu não, o seu é... O meu, ele é um especialista. Só pra quem tem diamantes na conta. Exato. Uma clientela pouco explorada no Brasil e no mundo. Astronautas. Tem poucos astronautas. Tem poucos astronautas. Trace um perfil de um astronauta, Wesley Zop. Bom, o perfil... Cara, tem que ser um gênio pra começar. Não, ele né? tem que fazer a faculdade aí de 30 anos, né? Porque você fica muito tempo cara, estudando. Tem que ser muito inteligente. Só estuda, exato. Só estuda. Ganha bem. Ganha bem. Vive no mundo da lua. Ele não sabe a proporção de hora piada, de piada. Para, né? E nem se a piada é boa pra aquele momento. E aí, o astronauta ele não tem como pensar nas coisas corriqueiras. Então ele acaba indo a todos os eventos de macacão de astronauta. É verdade. Não é? Porque é o que ele usa. Então é todo mundo pensa, ó, o cara quer mostrar que é astronauta. Mas eles não. Que tá lá de padrinho em cima do altar junto com o noivo de macacão de astronauta. E com o capacete debaixo do braço. É verdade. Eu estou aqui pra tentar ajudá-lo. Não que eu seja um, mas quero que pessoas comecem a se especializar nisso. Sim. Pessoas especialistas em indicar ao astronauta o que ele deve vestir e em qual ocasião. O personal stylist de astronauta. Astronauta, porque o astronauta vai pensar, porra, hoje eu vou pra um batizado, já vai. Vai colocando o capacete. Tira a pressurização. Não precisa. Exato. É só um terno. Exato. O personal stylist de astronauta vai saber o que ele deve usar. Agora, palestra sobre astronomia, se ele for de macacão, porra, aí dá hora. Não precisa de capacete, que às vezes não sai a voz boa no microfone. Exato. Agora, vai gravar um podcast? Pô, camisetinha do Chorume. Sim, ainda mais que é 100% algodão, não desfaz do espaço, né, usando ela. Depois de algum tempo, acho que se desfaz, mas tudo bem. Então é isso, cara, um especialista indicar o astronauta o que ele deve vestir. E daí você pensa, qualquer pessoa que cursou moda poderia ser isso. Mas não, porque astronautas são gênios, pessoas difíceis de se lidar. Então você tem que ser tão inteligente quanto um astronauta pra dizer... Pra ele te ouvir. Pra ele te ouvir, exato. Senão ele não quer nem te ouvir. É, pô. Tanto que palestra de astronauta, eles não abrem a sessão de perguntas. Não, porque não ninguém... tem pergunta idiota. Ninguém vai ser suficientemente bom pra perguntar algo pra ele. E se você tá perguntando, você já não sabe. Quanto ele já não mais ouve. Indicar o que ele deve vestir. Ele fala, pô, eu sou astronauta, eu sei, mas... Sim. Nem sempre, cara. Nem sempre o macacão... Você é astronauta. Que está ouvindo isso aqui? Marcos Pontes. Nem sempre. Sim. O seu macacão é o melhor modelito para se vestir. Então, estou encomendando aqui especialistas especiais em modelitos para astronautas. Cara, é diferente. Para o Brasil e para o mundo. A China aí está investindo em viagens espaciais, astronautas. Vai precisar disso. Mas o cara tem que ter um mandarim fluente para poder falar lá para eles ou tem que ser chinês já? Não. Pode ser um cara que normalmente saiba. A China só aceita chinês, aí vamos tentar fazer um mandarim fluente, né? Então, porque às vezes vai falar inglês lá com o cara, em português. Não, e outra, né? Às vezes o astronauta, ele por ter um conhecimento vasto, ele não vai gostar de um cara que fala mandarim. Talvez um aconselharim seria Mas depende do conhecimento depende desse cara. Depende da situação também. Às vezes você tem que mandar. Às vezes ele quer bater o pé e falou, não, eu vou na praia de macacão. Não. Você vai ter que dar um mandarim nele. Então, cara, tem situações e situações. É um cara que tem que ter muito tato, sensível aí, porra. Sim, sim. É difícil, não é uma profissão fácil, não. Ninguém disse que ninguém falou fácil. Que seria fácil. Mas é uma especialidade que o mundo precisa aí. Porra, cansei de ver astronauta em Copacabana ali. No calçadão, os caras de macacão e capacete. Você cansou de ver? Cansei, cansei. Tudo bem. Andando de bicicleta na orla da praia de macacão. Exato, exato. E às vezes o cara vai fazer uma viagem espacial e esquece o macacão, porra. Não, de tanto que usa, né? Exato. Tava lavando. Igual um pijama que eu tinha, de tanto que eu gostava, só tirava pra dormir. Então, porra. Tem razão. Eu penso, meu, que a vida não é fácil. Não é fácil. Astrologia tem pra mostrar que é uma coisa difícil. É verdade. Que é contar estrelas. Pra astrólogos, isso poderia ser muito útil. Pra mim, não. Porque estrela não é nada. É estrela. Não vai influenciar nada na minha vida. Mas pra astrólogos, que são os cientistas bons aí, eles precisam, às vezes, contar a estrela. Saber qual é a constelação. Saber qual que tá influenciando qual. Os caras precisam disso, cara. E como que você conta a estrela e tem certeza que não repetiu a estrela contada? Porque às vezes confunde um céu estrelado. Você confunde, você começa a contar, você fala, putz, já contei isso aqui? Não contei essa daqui? Tal, fica difícil. Fica mesmo. Sim. Não, e às vezes você conta estrelas que morreram. Pode ser, como talvez todas elas. Mas você vai contar... Não, o sol não. Você não pode repetir, mas o dia pode morrer. Pô, pode. Eu espero não estar aqui pra ver. Mas provavelmente estarei. Enquanto existir desfibrilador, estarei. E essa bateria aqui? E essa bateria solar? Como você vai contar estrelas sem repetir a contagem? Mas aí a questão não está na contagem de estrelas, cara. Porque contar estrelas, cara, é uma profissão genérica. Qualquer um pode contar. Não, qualquer um pode contar, mas sim. Mas você tem que ter um especialista ao seu lado fazendo o inventário da contagem, sim, cara. Sim. Aí que tá, porque exato. Uma pessoa conta uma. É, do jeito que você tá apontando, poderia nascer verruga. Sim. Ou verruga que nasce onde você não vê. Também, sim. É. Sim. Então a pessoa, você... Só que daí a pessoa não pode anotar pra baixo, não pode olhar pra baixo pra anotar. Que já contou aquela estrela. Exato. Porque daí já perde a contagem. Você não sabe mais onde tava. É, pô. Por então isso... você, enquanto você aponta e conta, porque daí você só precisa saber contar. Mas o especialista, ele pode ter uma técnica de contar sozinho. Às vezes não tem uma pessoa ali junto com ele. Ah. Que é a parte onde eu quero ensiná-los. Ah, você ah, sabe. Sim, eu você... sei. Quer dizer, eu sei. Você ah, também sei. Não, não, não, não sou, não, não, não. Isso eu não sou, não. Ah, começa tá. Pelas bordas. Não, o duro que eu não duvido. Não, não. Você bate o retrato do céu estrelado, passa esse retrato pro Paint no computador e você vai pintando as estrelas já contadas, entendeu? Pinta enquanto conta, claro. Entendeu? Você vai clicando ali com um pincelzinho vermelho nas estrelas ali, você vai contando, você vai sabendo quanto tem. Ou você vai pintando ela na mesma cor do fundo e vai eliminando as que você tá contando. No desenho, né? Não na realidade. Só no desenho. É um jeito de contar que você não repetirá. É uma boa técnica. E aí começa pelas bordas, né? Vai fazendo daí, tipo no desenho, um rocambole. Vai tipo um rocambole. Mas de preferência, tira uma foto pegando ali, englobando 16 estrelas. Sim, né? Não, mas não sei se cabe tanto. Mas tá, vamos dizer assim, né? É, uau. Utopia aí. Tá. É, tem, bateu 16 estrelas. Não, na mesma Polaroid. Aí tá, beleza. Na mesma lambi-lambi. Tá. Conseguiu. Beleza. Você conta, vai pagar. Isso se estiver sozinho, senão você pode ter um cara que vai contando pra você, enquanto você é especialista em marcar as estrelas. E outra, né? Pô, isso facilita a vida de muita gente. Poetas. Poetas. O cara poetas. Não precisa. Poetas eu não tinha pensado, não, mas poetas, o cara mas não é precisa verdade. Sair à noite. Ah, as estrelas, não sei o que, as incontáveis estrelas, não. Não, que incontáveis, são contáveis. Só que tem um problema aí. Por que você precisa de um especialista ali? Pra você não tirar fotos de mesma estrela. Sim, exatamente. Então o cara tá ali fazendo ali o inventário. Tá. A borda da foto ali, onde que tem que estar. Tá. O quadrante, exato. Porra, cara. Não tem nada a ver com o astronauta que você disse, mas ainda é não, mas o espaço. Pode servir aí. Também pro astronauta. Que queira contar estrelas. Que queira contar estrelas, quando tá na Terra, sente saudades de estrelas. Só que é difícil você ensinar o astronauta a fazer, porque ele vai falar que sabe. Exato. Mas daí tá lá o cara pra falar, ó, hoje você vai modelito fotógrafo. Pode se pôr uma camisa florida, uma bermuda. Não é estereótipos, não. Não, não, tem estereótipos. E você, Anderson Negão, o que você trouxe mais pra galera aí? Tem uma aqui. Pra somar aí. Pra, pra somar. Somar. Pra somar. Pra ficar no 0-0, porque agora. O que eu trouxe aqui é um especialista em analisar erros ortográficos em redes sociais. Boa. Cara, especialista? Ele é especialista nisso. Boa. Você quer fazer um post bonito lá no seu Facebook? Agradar aquela cremosa? Agradar o cremoso? Eu quero. Você quer fazer algo bonito? Algo que seus amigos vão dar um curtir? Dar amei? Vão compartilhar? Na timeline deles? Porque não é só curtir, não. Compartilhar que é difícil. Exato. Você curtir, você consegue aí 6 fácil. É. Curtir é só um clique, cara. Agora compartilhar agora. É 2 cliques. É, verdade. E assumir, não foi escrever nada, né? E se assumir não for... ali talvez uma vergonha ali. Exato. Exato. Se não for colocar ali suas indagações junto com o post do cara. Exato. Então, o analista de erros ortográficos vai ver a proporção. Erros ortográficos para redes sociais. Redes sociais, desculpa. Por quê? Redação de Enem, qualquer um corrige. Sim. Cara. Exato. Agora... Tem uma regra. Parece que tem uma regra. Tem regra. Regra de 3. Exato. Agora eu quero ver um cara que... Por exemplo, um texto defendendo o bolsomito, cara. Quero ver um cara que se sujeita a sair... A da sua persona, do seu pessoal, de achar o Bolsonaro um merda e corrigir um texto que elogia esse cara. Exato. Isento de contaminação dele, né? Da opinião dele. Da opinião exato, dele. Cara. Então, e outra, sabendo que é pra uma rede social algo que é totalmente inútil, cara. Sim. Não, inútil, peraí. Inútil do bem. Inútil do bem, por quê? É. Sem as redes sociais, você tem que ligar pra todos os seus amigos pra falar o que você tava fazendo. Exato. E todo mundo sabe que tem regras diferentes. Você precisa acentuar, você precisa pontuar. Em alguns casos, sim. Vírgulas. Em alguns casos, não. Não, em alguns casos, se você usar a norma correta da ortografia brasileira, você está... Você tá errado. Você tá errado. Tá. Se você vai compartilhar um meme... Usando a linguagem informal, cara, você é careta. É. Você vai acentuar, errado. Vai pontuar direitinho. Totalmente errado. E tem outra coisa, tem que olhar lá. Ah, teve um erro crasso aqui. Mas peraí, vamos procurar no teclado. Ah, tá perto a letra. Se tá perto, tudo bem. É, já passa, não é já erro. Já passa, não é erro. É rapidez, É digitação, você digitou errado lá. Exato. Então você tem que ter essa finese. E alguns que... escreveram corretamente, você tem que pegar e digitar errado pra eles, porque eles não sabem. Falo, não, aqui tá muito formal. É um astronauta. O astronauta ele não consegue escrever errado. O astronauta falando sobre o bolsomito. Falando o quanto era bom na época da ditadura dos astronautas. Que não é a mesma época, né? da nossa ditadura. Então ele falando lá o quanto era bom a ditadura dos astronautas. Escreveu português formal, correto. Sim. Escreveu em português, japonês, inglês, mandarim, aconselharim. Sim, sim. Escreveu em várias línguas. Porra, o português formal às vezes não vai atingir o jovem. Faz um brotinho, velho. Ele faz um post mostrando um organograma do porque foi melhor, conquistas sociais, pô, coisas desse tipo. Isso daí não atinge as pessoas. O que o especialista faz? Põe uns erros de português e um meme da hora pra chocar. Provavelmente é o meme do Bolsomito. É, ou o Inês Brasil, pá. Sim. Falando graças a Deus. Ele tem que atingir todas as classes sociais. Exato, cara. Não, das redes sociais. Todas as faixas etárias. Então, exato, cara, não é fácil. Cara, tem que ter especialista. Eu queria dizer que estou emocionado. Não, foi um... Eu vi esse menino crescer. Especialista lá, qual seja a emoção. Tá emocionado. Foi um negócio autoral, cara. Cara, depois dos autoramas, nunca achei que veria algo tão autoral de Anderson Negão. Cara, eu vi a ascensão de um homem e a decadência de outro. Eu vi aqui. Gabriel, pensando... Gabriel, o choro mosca é duro pra você esse ano, cara. Anderson Negão começa a despontar agora. Mas calma, quando só começa depois do Corpus Christi. Todo mundo sabe. É verdade. Então, até agora não valeu nada, né? Agora é só treino. Treino é treino, jogo é jogo. Então, tudo bem. Então, aproveite essa emoção toda, Gabriel Osmar, e mande outra especialidade especial. Bom, eu pensando, sempre penso na vida das pessoas. E no, né, próximo você pensa bastante também. Também. Você pergunta pra mim se eu tô bem, me manda boa noite sempre, é verdade. Sim, mas pensei eu num especialista que também ajudaria muitas pessoas. Um especialista em prazos. Prazos? Como funcionaria? Por exemplo, ele auxiliaria, lógico, tudo relacionado a prazos. Ele seria se pagar a prazo em... é melhor do que pagar à vista? Talvez. Prazo de entrega? Prazo de entrega. Ele seria especialista em saber o prazo de entrega. Seria especialista em prazos de validade. Seria especialista, por exemplo, se alguém perguntasse pra você qual o tempo você demora pra comer um cu de mendigo que tá besuntado em óleo, mas um óleo vegetal misturado com sebo de cu de camelo. Não, ele sabe o prazo depois que ele te questionou, porque você, leigo, você vai falar quanto tempo demora pra comer um cu de mendigo besuntado a óleo e sebo. Ele vai falar, mas que óleo? É. Que sebo? É a força? É a força. Ele tá ali, ele tá ali pra saber o prazo. Esse mendigo quer ou tá falando o famoso não sim? É não? Ah. É não chorando, mas você sabe que é sim. É, como que é, né? Você tá com o pau endurado ou tá meia bomba? Exato. É mais difícil. Ou então você, sei lá, você quer fazer um trampo qualquer aí e faz uns orçamentos. E o pessoal passa prazos. Sim. Você quer saber ali qual que é o prazo real mesmo. É, ele verdade. Te dá o prazo. Ele te dá o prazo. É muito interessante. Então é um especialista em prazos. Não, Eu gostei. Se vale a vista ou a prazo, às vezes você olhando e fala, pô, vai valer a vista quando eu tenho mais essa dívida. Mas o cara fala, não, mas a prazo você não gasta toda a sua grana num mês só. Não, né? Imagina só. Todo domingo de manhã pra ele, eu mando os e-mails que vão ser lidos. Ah, eu falo, quanto tempo vai durar essa leitura de e-mails? Daí ele vai calcular. Todo mundo comenta em todos os e-mails? É, não, ele já sabe, né? Ele escuta. Tal coisa. Sim, sim. O Gabriel Osmar vai enfiar uma piadinha que não cabe em tal momento. Sim, sim. O Anderson Negão vai falar as merdas dele. Daí, pô, ele vai calcular aí mais ou menos. Quantos tem de pergunta polêmica, né? Ele vai falar, o Wesley Zop contou uma história aí que não pode pôr, senão vocês são presos, né? Esse episódio vai ter umas 2 horas e 13 minutos, ele fala. Ah, mas você já conhece um cara assim ou você tá dando um exemplo? Não, tô dando um exemplo. Ah, conheço. Tá. Porra, quem dera eu conheci. Sim. Queria que existisse um especialista desse. Seria bom. Porra. Especialista em prazos. É, e outra, ele... Você... Pro Gabriel, eu ia perguntar assim, quanto tempo eu levo pra ver essa série? Porque você vê lá, a série tem 20 episódios de 40 minutos, mas você não demora 20 vezes 40. Não, cara, a vida não é assim, não. Não. Sua internet pode falhar, ele já vai calcular a porcentagem de falhas da sua internet. Você pode ser pego de surpresa ali por uma ereção. Exato. E vai ter que bater 3 cunhetas. Assistindo Sense8 ali, cara. Porra. Várias vezes. Não tem como. Por isso cara. Que foi cancelado. Porque mais o pessoal parava de assistir. Né? Talvez ser mais polêmico. Você consultar ele quanto tempo duraria aquele relacionamento. Esse é foda, é hein? Casamento. Esse podia é ser, esse podia ele falar. Vai fazer... Ele te dá um prazo. É. Ele, ó, pela vida que você leva, exato, como que você trata a sua mas talvez você não careca, saiba. Você é careca, não vai poder, por exemplo, cada dia fazer um cabelo diferente não pra tem agradar como. As pessoas. Não tem como, é. Então já reduz aí. Talvez uma barba diferente. Talvez. Então já reduz, já fala, mas porém você é engraçadário, faz umas piadinhas, né? Talvez isso daí aumente um pouco. Dá mais você XP, tem né? É. Que vai dar mais tempo. Não, às vezes, às vezes. Ela é alcoólatra, então talvez dure um tempo mais. Sim, porque ela não vai lembrar. Lembrando que na cabeça dele, ele tem ali. Né, ele tá calculando o porquê do prazo. E mas tem, ele não te explica. Não, é o prazo, ele te dá o prazo. Ele tem um desvio padrão também. Sim. Ah, tem uma porque margem de erro, ele né? Chega a errar por de 5 a 10 minutos, assim. Pô, então tem uma margem. Diria por cento, né? Tem uma gordurinha aí. Tem uma gordurinha. Mas, por exemplo, alguém chega e... Não sei, o Wesley Zip. Não sei. Um exemplo. Ele chega. Não conheço ninguém com esse nome. Ele chega e pergunta: quanto tempo vai durar o meu próximo relacionamento? Não, mas quanto tempo vai durar a minha ereção? Pode ser também. O Wesley Zip tá desesperado ali, porque quase não tem ereção. Quando tem, quero saber quanto. Não, Wesley Zip. Não sou eu, não. Não, porra, tá endurando. Dá tempo de eu ir pro puteiro? Ou tem que ir lá na puta do bombeiro? Como que é? Ou vou ter que socar uma aqui? Como que é? Ele diz lá, sei lá, 3 minutos. Pra aumentar o prazo, vai batendo uma, mas sem gozar, hein? 3 minutos, mas ele não vai sabe. Vai dar dor nas bolas. Ele não sabe se vai durar 3 minutos, por quê? Porque ele vai broxar. Ou se a informação... Ou se ele vai morrer ele. Em 3 minutos. Se... Por isso só vai durar 3 minutos. Às vezes vira um paradoxo. Às vezes a informação broxa aí. O cara já sabe, já te conhece. Então mas é um especialista mas em prazo. Mas você pode pedir as explicações pra ele ou não? Então. Ou é mais caro? Mas, não, mas a questão é que ele é um especialista em prazos, não em dar explicações, entendeu? Ah, então a explicação vai vir mal feita. Assim. Vai vir de outro especialista. Não, vai vir umas anotações que você não entende porra nenhuma. Vai vir tudo em código binário. Às vezes ele, pra não perder a credibilidade dele, ele não pode fazer acontecer o prazo que ele... Que ele previu? Vai lá e corta a cabeça do seu pau. Um exemplo. Depois de 3 minutos. É, ele fala, opa, não. Tem que mas cortar. Ele é um especialista. Não, ele vai acertar. Mas então, ele vai acertar. Porque ele é um especialista. Mas tudo bem. Mas às vezes ele tá querendo ser especialista, tá estudando ainda pra ser. Não, mas aí é um fraudário, né, cara? Ah, um fraudador. Sim. Eu já vi um fraudário. Tem em shoppings, normalmente. E tem uma porta só pra eles ficarem lá. Cara, eu não sabia que e era lá, isso. Porra, lá acontece todo tipo de merda, cara. É, então, deve ter. Cara, eu não sabia que era um banheiro específico para fraudulentos, não, por cara. Quê? Porque você vai, se ele entra no mesmo banheiro que você, cara... Ele já vai te influenciar. Oh, estelionatário. Claro. O cara sai com seu cartão de crédito, porra. Olha o que você criou, Gabriel Osbar. Olha o monstro. Um especialista em criar monstros. Isso um doppelganger. Isso já é. Um doppelganger de Wesley Zop. Um especialista em criar monstros. Uma outra especialidade especial que eu acho que precisa ter é um especialista em te dizer o que é coerente ou não, o que é coeso ou não na hora que você está com tesão. O que é coerente? Exato! Como que eu acho? Cara, eu preciso desse especialista. Porque você com tesão, você não pensa direito. Não, com tesão você não pensa não em nada. Não pensa direito, é verdade. Você com tesão, você não, vira não, um... Você não pensa em nada, não. Você pensa em tudo. Exato! Mas o que é coeso? O que é coerente? O que é coerente? Então você precisa de alguém ali. Você sabe que você vai transar, vai sentir tesão? Você liga pro cara e fala, hoje queria marcar... Esteja lá em tal motel, ou esteja na minha casa à noite, eu vou transar, quero que você diga o que é coerente ou não. Mas aí você tem que falar antes pra ele, ó, pensei em falar isso aqui. Não, na hora ali. Ah, ele fala na hora. Ele é tipo um advogado. Ele fala, não, é, tipo, você não fale mais nada. Não. Na hora do tesão, você fala, não, vou te levar pra Paris sim. Ele, opa. Vai levar pra onde? Tá, Paris. Revogado, isso aí foi revogado. Vai levar pra Aparecida do Norte. Não é Paris, não. Ele fala, porra, olha, você tá desempregado. Como que você vai levar? Como que você vai levar? Ó, a dívida do cartão. Pra rua, Paris? Você tá pagando juros sobre juros. Você realmente vai levar pra Paris ou você só está com tesão querendo comer a bucetinha? Eu só tô com tesão. Ou então você tá ali e fala, opa... Vou comer essa puta e depois vou comer de graça. Daí na hora ele, ó, Wesley, não é assim. Como que você comeria de graça? Não, não é as coisas. Agora ela está a lazer, depois ela vai estar trabalhando, o trabalho tem que ser pago. Ela não fica lá de graça, né? Ela tem que pagar o lugar. É verdade, é verdade. E outra, isso serve pra mulher mesmo. Na hora do tesão ela fala, nossa, hoje você pode comer o cu e gozar na cara. Dele, ô, pode mesmo. Pode mesmo, você tá aí com uma alergia, com uma dermatite no rosto. será que isso não vai prejudicar? Não, o problema não é nem a porra, é o que ela vai passar pra tirar a porra. Exato. Não, e ela tá com... Ela tem um problema no olho que pode irritar e ficar vermelho. Ou ela vai querer passar aquele luminol pra saber onde tem ainda pra poder limpar. Exato. E daí você... Ela vai falar, ó, olha o Wesley é ruim de mira. Pode ser que ele acerte dentro do nariz, com o nariz entupido a noite inteira. Aí em vez de uma dermatite, pode ter uma dermanite, né, que vem de baixo. Pode ser. Pode causar uma pneumonia súbita. Artrose súbita. Exato. Pode acontecer. Então, cara, essa pessoa vai te orientar em várias coisas aí. Pra você não prometer ou não falar bobagens durante o sexo. Por exemplo, o cara é jovem. O cara é jovem, aprendeu a fazer sexo nos red tubes da vida. Viu que o pau não é só pra mijar. Na hora que tá ali no sexo, naquele amorzinho gostoso, fala, ah, sua piranha. Opa! Ele não quis usar esse termo machista. Porque a mulher ali na hora... Na hora choca, mas como assim, piranha? Tô me divertindo. Não se preocupe com isso. Não foi isso que ele quis dizer. Ele cresceu numa sociedade machista, está abrindo seus horizontes. Ele quis dizer sua gostosa! Ou talvez ele usou a alcunha errada. Exato. Ele tinha que ser chamado de vaca, não de piranha. Exato. Sabe? Tem diferença. Pelo seu tamanho. Tamanho de uma vaca. Exato. Você tá lá transando com a Jocleide. Sim, sim. Mas acha que era a Geralda. Você fala Geralda, daí tá, opa, não! Ele não quis dizer Geralda, Geralda. Geralda é a madrinha dele. É a madrinha dele. Ele comeu ontem. Exato. Mas foi um abuso sexual. Ela que abusou dele numa cupeta. Sim. Então... Ele não tem culpa. Ele foi a vítima. Ele está tão transtornado. Então, Jocleide, ele quis Jocleide. Então... Porra, e tem outras coisas. Às vezes você tá com tesão, você fala, vou te comer a noite inteira. Pô, você não quer. Eu quero falar a noite inteira. A noite. Ih! Você gosta em 3 minutos e dorme. Como que é a noite inteira? E aí, se você prometer coisas, ele tem que garantir ali o que você prometeu. Se ele não conseguiu. Ele te ajuda a garantir. Não, se ele não ajudou a contornar a situação, ele tem que ajudar você na fazer garantia. Fazer acontecer. Exato. Então, por isso, ele se esforça pra contornar a situação. Porque ele sabe, se você prometeu sexo a noite inteira e dormir depois de 3 minutos, é ele que vai ter que comer. Ele tem que assumir. A gordinha da trufa ali, irmão. Porque ele deixou você falar que era coerente. Exato. É. E daí... Ele tava com a boca cheia de trufa na hora saltando a valentinha. Porque ninguém é de ferro, né, filho? Trufa de maracujá. Daí... E também ele não se municiou ali de um especialista em prazo. Exato, pra saber se dava tempo. Não vai conseguir a noite inteira, não vai conseguir. O Hugo não vai conseguir. Então, cara, é um especialista ali que ia evitar muitas frustrações, cara. Igual aquele cara que fala, não, eu vou largar minha esposa e filhos que eu tô há 20 anos, sim, por causa de você que eu conheci hoje na praça da igreja. Deu então, o especialista ali. Eu falo, realmente... Você vai largar. A da praça vai estar aí. Você vive do emprego que o seu sogro te arranjou, cara. Você realmente. Não é tesão. Não tá falando na hora do tesão. Não, pensa bem, Anderson. Bate uma e fala de novo. Então... Ou na hora você fala, vou ligar pra aquela cremosa, porque lá é garantido. O cara fala, mas vale a pena, a menina é tão chata, bate uma aí. Então, às vezes... Pode ser isso. É, cara, eu penso que é uma especialidade. Tá aí. Tá aí pra ajudar as pessoas. Eu gostei. Já existe, não? Não, eu procurei em listas telefônicas, coisas modernas. Sim, hein? É, mesmo assim não achou. Não achei. É. Agora eu vou tentar procurar em comunidades do Orkut, ver se eu acho alguém. Não, é possível. Deve ser caro contratar um cara dele. Não, às vezes não, é altruísta. Ah, e o cara tem que ser também neutro, porque ele não pode sentir tesão ali só porque você tá com tesão. Ah, sim. Ele não pode ser voyeur, então. não pode ser. Na verdade, ele não pode ser. É uma exigência o cara não ser. Ele pode ser vó, pode ser uma avó. Pode ser. Tem muita vivência. E aí sabe das coisas. Avó. Talvez a sua avó ali, daí não paga. Daí mas não... talvez até seja especialista, que você nunca teve coragem de falar pra sua avó. Perto dela. Exato. Ai, Beto Jamaica! Acho que era julho de 83. Eu sempre esqueço do dia, mas lembro do mês. A gente mal se conhecia. Nos vimos apenas uma vez, mas foi como a fotografia de um velho filme francês. Não fosse a roupa que eu vestia naquele estilo New Wave, quem sabe eu conseguiria chegar perto de você. Adolescência vazia, eu tinha quase 16. Ninguém me compreendia. Acho que falar cada um e encerrar falando uma coisa que você é especialista, pode ser? Sim. Pode ser. Você tem outra, né? Não, mas a do quebra-cabeça eu não sou o especialista. Ah, tá. Você é um especialista. Eu sou um dos. Né? Ah, sim. Num campeonato, você não... Não garanto que eu vou ser campeão, não. Mas então... Mas no campeonato de especialistas. É. Claro, né? Senão nem entra, né? Exato. Agora, então, uma especialidade que você é o especialista. Minha especialidade, apesar de vocês serem uns dementes... E vão falar que pode ser mentira. Mas... Tá, nunca perdeu no Paroí, parece? Não, isso não. Isso daí já provei que... Só que, pô... Não, mas nunca perdi mesmo. Tá. Não é isso. Tá. Não, nisso eu não sou especialista. Tá. Às vezes é alguém sorte, pode ganhar. É sorte. Não é um estudo. Você não tem estudo nenhum. Tá. Mas agora o que eu sou especialista é em conseguir virar um litro de chope se eu não tiver virado um antes. Porque às vezes você fala, eu consigo virar... Mas esse aqui é o que vira dois seguidos. É, faz assim. Então. Se não tiver naquele dia. Se você tiver no zero. É. Naquele dia. Naquele dia não, naquela hora. Né? Tá, vai. Um prazo de quantas horas? Uma hora? Uma hora, tá bom. Então. 30 minutos. Você consegue virar, eu entendo, você começa a tomar um litro de chope. Sem parar. E até o fim. Sim. Cara, é uma boa especialidade, cara. Eu não consigo água, não consigo. Você não consegue refrigerar água? Com um litro, não. Caramba. É. Mas chope, sim. Estando com sede é melhor. Né? Porque você pode não estar com sede. É, pode não estar com sede. Mas estando com sede. Por exemplo, se você tiver com a barriga cheia, você consegue? Não, de chope, mas de feijoada. Consigo. Tá. Não, porque existe uma separação da onde vai o líquido da onde vai o sólido. Está gelado, isso ajuda muito também. Porque o chope quente, ele... Você vai tomando e vai cagando já. Isso atrapalha. Já entra e já sai. Tem gente que se bloqueia com isso. Né? Não. Tá. Na verdade, a especialidade dele é ligar o esôfago com o reto. Aí já vai direto já ali. Estica, passa quem, quanto quiser. O quente dilata e já vai. Então, pode ser isso que acontece com o quente. Mas com o chope gelado, não, chope ou cerveja, né? Claro. Sim. O que é a técnica? Você começar a beber e não parar. É isso, cara. Não tem técnica. Nossa. É isso. Tem tanta técnica por trás que você não sabe dizer. Talvez seja. Eu acho que é isso, cara. Sim. Muito bem, parabéns. Você não é especialista em explicar técnica. Não, é, porque até tem... Ou pelo menos a sua. Tem técnica, tem especialidades que às vezes é um dom que você tem e você não tem como explicar. É verdade. Você já nasceu com aquilo, pra você é normal. E às vezes pra você explicar é só um outro podcast aqui, cara, de tanto detalhe que você tem que observar. O tipo de caneca, o tipo de garrafa, o tipo de chope, o tipo de careca, cara. Pode ser. E você, Gabriel Asbar, qual a sua especialidade que você tem? Bom, eu poderia aqui citar minha especialidade em queijos meia cura. Sim. Minha especialidade em termos técnicos. É verdade. Nossa, isso é verdade. Em referências. Minha especialidade em anunciar temas. Sim, sim. Minha especialidade em AutoCAD. Sim, verdade. Mas é especialista? Mano. Especialista. Parabéns. Especialidade em ser lindo. É verdade. Mas especialidade, isso não é um... Você nasceu com isso. Isso é um dom. Mas eu sou especialista. Mas pode ser. Mas é, pra quem vê de fora, verdade, é especialista. Sim. Você nunca viu um loiro de olhos verdes, magro e perfumado feio? Eu já vi. Então. É, não. Às vezes não é só nascer assim. Eu já vi no Google. Já vi no Google. No Google. Ao vivo, não. Ao vivo, eu também não procurei muito. Não posso. Não sou especialista em procurar dores de olhos verdes atléticos, perfumados, feios. Eu não sou especialista nisso. Um especialista em desferir 33 referências por minuto? Sim. Talvez. Mas gostaria de dizer que a minha maior especialidade... Ou a que você quer trazer hoje. Que eu queria trazer hoje. Uma das aqui, inúmeras. Inúmeras é especialista em ganhar diplomas. Oh. Porque eu sou um cara que enche paredes e mais paredes do que de massa, reboco, também. Azulejo, também. Mas porque tenho diplomas pra cada camada dessa. Exato. O cara é o rei dos certificados. Eu sou o rei dos certificados. Verdade. Especialista. Eu já vi dois, cara, dele. Eu já vi um tapete que ele fez de certificados, cara. Que ficou bom, ficou bom. Aqueles que não valem nada do Instituto Universal. Mas você desfia e tranca pra virar. É só colar, não. É. E daí você manda e volta como um diploma. Teve o da vizinha Lucy Cleide, que tá lá, certificado do mais bonito do bairro. É verdade. Tem o certificado de primeiro e segundo lugar de melhores terceiros colocados. Porra! É verdade. Aí ficou meio confuso, mas acho que eu entendi. Tem o certificado de enxadrista que mais saiu com o cavalo em partidas oficiais. Caramba! Que mais saiu com o cavalo. Exato. Porque o cara às vezes quer sair com o peão, né? Mas não, ele saiu mais com o cavalo. Ele foi cavalo. Que mais saiu cavalo. Com o cavalo. Caramba! Entendi. E você, Anderson Negão, qual a sua especialidade que você trouxe aí? Eu descobri uma especialidade hoje. Ah, estava vindo pra cá. Acordou. Bater cunheta quando acorda. Isso não é especialidade, não. Atropelar a velha e não prestar socorro. Vindo pra cá descobrir. Que eu já fiz 3 vezes. E é sempre a mesma velha. Ele até espera lá. Não, que ela vai sempre reclamar com ele. Ele nem viu. Não é nada disso. Tá, eu atropelei a velha. Ela morreu? Mas já ia morrer daqui a pouco. Mas isso não é especialidade nenhuma. Velha é foda. Isso é favor pro mundo. Corriqueiro, corriqueiro. Velhas são igual pessoas, morrem. Mas a especialidade que eu trouxe aqui é... Eu sou um grande especialista em apreciar um bom banho. Um voyeur. Ele é um voyeur. Não, não, não. Voyeur de banho. Tá bom. O próprio banho, calma aí. Não, fale mais nada. Fale mais nada. Qual a sua, Douglas? Eu poderia falar das minhas inúmeras especialidades também aqui. Eu já citei outros podcasts, procrastinar, uma delas. Eu sou especialista em procrastinar. Sou especialista em ler e-mails. É verdade, oh, é verdade. Eu leio e-mails, eu treino pra ler e-mails. Você já leu mais do que 10 e-mails? Na vida. Na vida, acho que sim. Só de que foi mandado pra mim. Pensando aí, uma média. Então eu treino pra ler e-mails. Eu não me considero especialista em leitura de comentários, não. Não, acho que não é mesmo. Mas de e-mails, eu sou... Eu, num campeonato, eu acho que eu tiro primeiro. Você acha? Não, eu acho, porque, porra, tem muita gente jovem aí, né, cara? Ah, é verdade. Lê mais rápido, né? Acostumado aí com... Porra, lê redes sociais, em celular, porra. É. Eu ainda preciso de telas grandes, cara. Eu sou aquele que ainda imprime e-mails, monta um livro e traz pro Chorume pra ler. Encaderna, plastifica. Exato, cara. Não sou um especialista em ser voyeur, né, cara? E pessoas que tomam um banho, né? Tá. Um bom banho. E não sou especialista em ser demente também. Doente tarado também. Sim, sim. Especialista em se decepcionar com os participantes do Chorume. Sim, sim. Mas você tem a minha especialidade em... Gelar bebidas para festas ou para confraternizações de amigos. Você não erra. Eu não erro na temperatura, cara. Eu deixo aquela coquinha perfeita, cara. E se você deixar a cerveja ao meu cuidado também, ficará na temperatura perfeita. Aquela garrafa que parece a canela de pedreiro. Exato, cara. Mas não aquela que quando o cara pega congela, não. Porque essa daí está imperfeita. Ela vai estar... perfeita para o seu paladar, cara. É aquela que o Zop toma um litro de chope. Exato. Vamos unir forças. Exato, cara. Mas façam isso tomando banho. E daí ele pode apreciar, né? E quem sabe a gente ganha um certificado do Gabriel. Porque eu penso o quê? Você vai numa festa, a comida pode estar fria. Pode estar. A comida pode ser pouca. Mas tudo isso é superável. Pode ser uma coisa azeda. A noiva pode faltar. Pode faltar. o arroz hoje pode estar azedo, não. Avinagrado. Avinagrado, feito tá. Feito com vinagre. Tá. Mas se a bebida estiver quente, cara, se a bebida não estiver na temperatura ideal, cara, aí estraga a festa. Você fica triste. Não, aí, cara, não existe nada mais podre do que você vai no lugar e a bebida está quente. Mas se é uma geladeira que você não conhece? Aí eu estudarei ela como um bom especialista. Cara. Mas rapidamente. Rapidamente. Ah, cara. Tá. Deixa comigo. Parabéns, cara. Perdeu o pé quando. Perdeu o pé gela. Perdeu o pé gela. Parabéns. E agora acho que a gente pode ir todo mundo pro mesmo banho. Apreciar. Sinal que é incesto. chegamos ao fim de mais um podcast. Eu nem sei falar o que, que foi isso aqui, cara. Eu... Foi especial. Foi especial em amplo sentido. Sim. O podcast que é especialista, então, em ser especial, que atinge todas as categorias possíveis de especial. Até de psicóticos. Que vem pessoas tomando banho. Astronautas. Psicóticos astronautas. Que chamam isso de apreciar. É importante dizer que um especialista ia falar pro astronauta que ele tem que tomar banho pelado e não de macacão. Sim. Que é o que ele faria. Sem o capacete embaixo do braço. Muito bem, Anderson Negão, por favor, o seu tchau aí pra galera. Isso aí, galera, vocês são muito especiais também. Tchau. Mais especiais que os integrantes, que os ouvintes. Exato. Gabriel Asmar, nossas redes sociais, o seu tchau. Eu que não sou nenhum especialista em correção ortográfica de redes sociais, mas você vai ver isso aonde? Se você for ver no Facebook, facebook.com/lixodolixo. No Instagram, Lixo do Lixo. E no Twitter, @NectarDoLixo. Muito bem. Queria deixar meu tchau especial nesse certificado aqui de dar tchau. Meu Deus, cara, é bom mesmo, cara. Cara, assinado pelo Antônio Fagundes. Cara. Formado em honras ao mérito e assinado por eu, Antônio Fagundes. Deixo aqui meu certificado de tchau. Tchau. Gabriel Asmar, aproveite que você tem certificado também em vender camisetas. Fale das nossas camisetas. Isso é verdade. Você que gosta de vestir belas camisetas. Camisetas ajustadas ao corpo. Ajustadas depois de um belo banho quente. Cuidado onde toma banho, né? Banhos apreciados. Entre lá no nosso site www.chorume.com.br/lojinha. Quatro modelos de camiseta, 100% algodão, com uma gola excepcional, uma gola de acabamento fino. Não é aquela gola que esgarça, não, que depois fica tudo encardida por causa que você é um perebento filha da puta e não toma banho. Ou aquela gola que vem sufocante de pescoço, né, que você coloca, fica quase rolê ali, que você tem que cortar com a tesoura, não. Essa é fina. Exato, e não tem a questão de o cara falar, puta, eu sou um mamute cabeçudo. Não, coube em Wesley Zop. Passou nos olhos. Passou nos olhos. Eu abri a camiseta. Exato. Então, serve pra você também. Se nem passei manteiga na cabeça. Não, não, diferente. Entrou normal. Então isso aí é só porra mesmo. É KY. Tá amarela, só podia ser, pô. Muito obrigado, Gabriel Asmar, você é um lindo. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau, por favor. Temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E temos um grupo no Telegram, que é o Ouvintes Lameroxos. Tchau. Então, muito obrigado a vocês. Vocês são lindos. Não importa que vocês não tragam pauta e comecem a falar coisas igual idiotas. Eu trouxe pauta. Não sei nem porque a gente tem tema nesse podcast. É porque senão o Gabriel não ia conseguir anunciar nada, né? Verdade. Ia perder o certificado. É, exato. Muito obrigado, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Acho que só posso falar me desculpe também por ter ouvido até aqui. Ou aceite. Aceite? Ou de nada, se você é um astronauta. E é muito melhor ouvir com os fones tirando o capacete. O capacete fica no fone ali. Até a próxima semana, que você tenha dias especiais aí. Até o próximo episódio. Tchau!